40 anos de quê? De quem e por quê? Punk não tem idade, não existe uma data de nascimento, não começou com uma banda, nem com fanzine e nem quando a imprensa, a mídia musical decidiu promover para seus fins mercantilistas. Punk não tem sexo, nem interno e nem externo, é andrógeno por excelência. Punk não tem pátria, não nasceu em Nova York nem em Londres. Simplesmente as grandes potências tiveram os recursos para difundi-lo e assim o fizeram. Punk não tem raça, embora tenha sido os negros os primeiros a experimentarem ocultades ou ignorades até que os brancos apropriaram-no. Já havia punks muito antes de 77, tocando e protestando, das ruas aos guetos. E novamente a mídia e os empresários só promoveram o que podem comprar e corromper, e os garotos, que embora travessos, são como eles. Para dizer que o punk nasceu em 77 é como dizer que Deus criou o homem. Não foi algo mágico ou instantâneo. Punk é um conjunto de elementos e expressões usados e utilizados por um grupo de jovens que usavam para provocar, sobreviver à margem da sociedade e para tentar subverter este mundo. A esta cultura, o que é típica de punk? Moicanos e cristas? Sabemos que estes vêm dos indígenas, guerreiros em luta contínua contra o extermínio e apropriação dos brancos. Cabelos coloridos, estes já têm sido usados desde o século passado, no início, pelos dadaístas. Dreadlocks já foram utilizados por grupos africanos, fugitivos, escravos e comunidades afro-americanas na resistência. Fanzines, colagens, fotomontagens, estes já têm sido usados desde os anos 20 aos anos 60 pelos dadaístas, surrealistas e situacionistas. A música, o barulho, já havia grupos barulhentos e politicamente conscientes desde o final dos anos 60. O visu, a vestimenta, o negro, jaquetas de couro, pregos, rebites, calças customizadas já foram utilizados por choppers e motociclistas dos anos 50 e 60. As botas, desde o início do século passado, já foram usadas por pais e filhos de trabalhadores, que hoje foram apropriados pela Dr. Martins e a subcultura militarizada que o glorifica e sua forma de amarrar cardaços. Depois disso, o que sabemos ser próprio de punk? Estamos comemorando, mas acima de tudo, sabemos a que movimento pertencemos? Conheça a sua história, investiga e não deixe ninguém lhe dizer diferente. Celebre que o punk ainda está vivo hoje, no passado e amanhã. Celebre com isto e, se você quiser, com trajes. Mas não demos de mão beijada a quem querem vê-lo morto. Se o punk não para por aí, as boas... Só que o punk não para por aí. Das bases a que foi construído e emergido, então, limitá-lo a isto também é matá-lo. Uma postura radical, contracultural, de todo dia, de todo lugar. Uma vivência intensa, não só de pontes e gigs, resistência e ruptura ao marasmo e comodismo e a pessoas ditas punks, que apenas deturpam o punk e o faça você mesmo, com suas modinhas, culto à banda e seus visus comprados. Estética punk que extrai da androginia, do lixo e da desesperança a sua linguagem, que transforma o corpo A em arte, mas não em arte burguesa. Resto que se destaca na paisagem, com seus trajes incomuns, muitas vezes sujos e desgastados, numa fantasmagoria de seres mortos-vivos invadindo todos os cantos da cidade com seus modos rudes e sarcasmos. Uma experiência de todo dia, de fazer da privacidade do ambiente doméstico o ponto de partida da política e de, com isto, deslocar a política e a arte de ser um lugar privilegiado. Radicalismo punk que busca sobreviver numa sociedade injusta e desigual e por isso não aceitamos calados a realidade. Resistência que busca interagir os meios de sobrevivência de uma forma autônoma e prazerosa. ruptura com os modismos consumistas que comercializam, massificam o punk como um mero adereço produto. Radicalismo que prima pela troca de punk para punk, por afinidades e não por mera aglomeração de corpos. Resistência aos massacres cotidianos de toda essa merda social, cultural e as mazelas da subvida. Ruptura e pessimismo a toda a aculturalização imbecil que nos é empurrada todos os dias. Criar os próprios meios e relações de vivência à margem, desdenhando e renegando a sociedade e suas manifestações superficiais. Valores fúteis, prejudiciais ao desenvolvimento de uma personalidade autêntica. Contestação e questionamentos a toda a ordem vigente que cria seres desprovidos de porquês e que engolem respostas pré-fabricadas pela corja social. Desconstruir a inércia, passada de geração para geração, a padronização, sua moda, suas crenças débeis, sua rotina de ilusões, negação da limitação em vangloriar-se de sua limitação na imensidão do mundo. De margem, porque procuramos nos abster dos padrões preconceitos que se criaram na sociedade e que a regem. A homofobia, LGBT mais fobia, regionalismo, nacionalismo, machismo, possessividade, autoritarismo, o moralismo e o puritanismo cristão. Políticas centralizadas e hierárquicas e partidarismos. Punk radical como continua a ruptura, um espasmo de anti-arte, um choque ao já esperado, seres que optam através de distintas linguagens expressar o que sentem diante de uma vida pronta, morta e acabada. ¡Suscríbete al canal! Crónica de una tragedia. ¿Quién se está peleando ahí? A ver. Para que se suba acá arriba. Tranquilos, porque si no lo van a parar, por Dios. Thank you. Silvio! Te queremos, matador! ¡Qué orilla les espera! ¡El uno me gusta! ¡Si tú me molestas! ¡Mira mi colosía! ¡Para de morir! ¡El chico no se hace! ¡El chico de arte! ¡Esto duele! ¡Porque la herida! ¡Esto duele! ¡Porque la muerte! El infierno es que estamos, la vida tú no esperas, en cada de estos héroes, llamados a ti duele, venido a tu familia, lo poco que tenía, lo escucha el llamado, pero tan metalita, cuando yo esperaba, voy a ser enterrado. Eso duele, porque le diga. ¡Esto duele! ¡Porque la muerte! ¡Ah! ¡Contestame que pasó allá! ¡Yo no tengo carga en tu tío! ¡Quítalo por cantado! Teoría desespera, el uso me gusta, y tú me molestas, ya te conocía, para de morir, el que conoces, el que no me hace. Esto duele, me tiene herida, esto duele, me tiene muerte, maldita muerte. Maldita muerte. Salve, punks! Esse aí é o 18º programa. E aí, nesse programa, eu vou ler aí, abordar, né, também os zines Cosmopunks 2 e 3, que faltou no programa passado, que eu achei que ia dar, e quando eu vi já tava enorme o programa. E aí eu botei os dois números, número 2 e número 3, aqui nesse programa. E só complementando que eu falei no programa passado, eu falei que eu não tinha só tinha participado do primeiro, mas depois eu vi na leitura que eu participei do terceiro, tinha até me esquecido. Foi até recente, né, na verdade, foi 2024, né, que o Pula Lota lançou o terceiro, né? E aí eu mandei um inscrito pra ele, né? E aí vou falar sobre aí, eu vou comentar lá do meu inscrito lá e também do Zine, né? A leitura aí e tal. E aí, primeiro falar sobre o Mostra Insurgente na Favela e depois eu coloco os dois Cosmopunks na sequência. Que o Mostra Insurgente foi uma atividade, né, que a galera fez no 29 de junho, né, de 2019, lá no Falete, na favela, no Rio de Janeiro. E onde Shaw e Simba morava na época e tal. E aí na leitura do Zine eu entro mais em detalhes sobre. E aí no início aí do programa eu lancei um textinho aí que eu peguei na época, né? Já tá defasado a data, né, do título, né? 40 anos de punk, agora eu já nem sei mais quanto que o pessoal fica comemorando aí, né? 40 anos de quê? De quem e por quê? Sempre o pessoal tá vendo, tem o pessoal que comemora de, né? Porque acho que foi 2017, 40 anos, sempre. Porque o pessoal conta da data de 77. Eu acho nada a ver essa data e essa estipulação desse tempo aí, né? Porque não é preciso, não tem como saber exatamente quando começou e tal, porque é um bagulho de como o próprio texto vai falar, falou, né? Aí no texto. É um bagulho que não desponta. Agora o punk existiu, começou agora. Não é assim, é um processo, tá ligado? E aí o bagulho vai acontecendo. O nome, a nomenclatura vai surgindo, né? Ali o nome. A cultura vai se expandindo, começa pequeno, mas começa diferente em vários lugares, porque ela aconteceu diferentemente em vários lugares e ela foi se conectando através do nome, de elementos em comuns e tal, tá ligado? Inclusive, muitos lugares, várias galera já faziam o punk, né? E não se chamavam, se assumiam como punk, mas já tinham toda a estética, várias coisas, até já usavam patches, anabola, essas coisas, né? Até um visual. Né, não sei se moicanos, essas coisas, mas tipo, usava aqui no Brasil, meu irmão, um exemplo, na década de 70, né? E se você pegar o relato das bandas lá da década de 70, os caras vão falar que eles não sabiam que eles eram punk. Quando eles ficaram sabendo desse negócio de punk, eles falaram, pô, gente, é isso aí, porque eles já faziam o bagulho, tá ligado? E isso aconteceu em vários lugares diferentes, de formas diferentes, tá ligado? Mundo afora. Só que a cultura mainstream, eurocêntrica ou norte-americana, né, dos Estados Unidos, estadunidense, eles sempre querem, né, patentear tudo, criar rótulos, estipular datas e tal, criadores, sendo que não existe nada, né, nenhuma criação de uma pessoa só, não existe nada, tudo é um processo, tá ligado? Tem até um textinho que eu peguei esses dias na Crime Think, eu lendo, que eu tava na casa do Pezão lá no DF lá e peguei um livro pra ler, Espere Resistência, acho que é isso. E aí ele nas introduções ali do livro ali tem uma frasezinha muito maneira ali, que bem explícita isso aí mesmo, né? Que é a ideia que eu quero falar, né? Sobre essa coisa de não ter. Não existe ideias com propriedade, ideologias, nada. Tudo é um processo, né, cara? E aí é bem ali naquele, não sei como é que é os nomes, não sei se é créditos, aquelas coisas ali que tem no início do livro ali, antes de começar a ideia mesmo, assim, né? Aí tem várias frases ali sobre a ideia do livro, sobre a proposta. Ali, tal, tal, tal, e aí tem uma partezinha que é escrito bem assim: todos os textos e imagens foram plagiados e manipulados por um processo coletivo. Qualquer coisa construída em qualquer linguagem é obviamente fruto de esforço de milhões de pessoas que desenvolveram as palavras e ideias que a constituem. Não apenas dos especialistas listados nos créditos. Por favor, reproduza, traduza e ajuste este e todos os outros livros de acordo com a sua vontade, citando ou não as fontes. E aí tem mais algumas coisinhas escritas lá, né? Além, assim, a parte que eu mais gostei foi essa, assim, então eu separei, até ia usar, mas aí eu pretendo ler esse livro, já salvei aqui, né? Eu peguei lá as referências do livro, trouxe pra mim, já pesquisei, já achei aqui e tal, mas é um livro bem grande, mas parece ser muito massa. E eu gosto dos textos que essas galera aí escreve aí, Carmen Fink, né? E tal, eu gosto das coisas que eles escrevem, né? Tem um viés punk, assim, bem forte, né? Tipo, eles sempre estão falando, né, da influência do punk pra eles, assim, né? De que muitos, ao que parece, já foram punks, né? Mas ainda é presente a ideia, assim, pelo menos do que eu percebo, né? Mesmo eles não se assumindo mais como tal, né? Aí há questionamentos sobre isso e tal, blá, e outras coisas, mas isso é um outro assunto, talvez, que eu possa ler algum material deles mais específico, assim. No programa passado eu li um que é... esqueci o nome agora, do punk, alguma coisa do punk deles também. E volta mesmo, eu vou estar lendo algumas coisas aqui que eu tô sempre lendo na minha 3D. Só que eu não tinha salvo aqui o site, que é em português, tem uma versão do Crime Think em português, que é o Crime Pensar. Só que não tem todos os textos que tem no Crime Think, né? Não sei se é porque a galera não tem tanta disponibilidade para traduzir tudo, né? E lançar tudo, ou não tem interesse, né? Porque às vezes a galera que pega o fazer uma versão traduzida assim do bagulho, né? Não é só uma tradução, é uma versão, né? Aí as galera vai de acordo com seus interesses, né? Eles vão traduzir o que tem interesse a eles. E aí, tipo, talvez certas coisas pra eles não sejam importantes. E aí vai de cada um, né? E eu acho que é assim que funciona, que deveria funcionar, né? Não é obrigatório, sei lá, traduzir. Você tem que se identificar com o bagulho e lançar lá o bagulho que tem, que é o que eu faço aqui também. Tipo, o bagulho que eu não me identifico, eu não vou ficar falando aqui, não vou... coisa, eu posso até comentar sobre ou falar que eu omiti alguma coisa, talvez possa acontecer, até agora não aconteceu, porque os zines que eu escolhi eu posso discordar de muitas coisas, mas nada assim que eu tenha que se discordar o suficiente pra boicotar. Se eu for boicotar, aí eu omito mesmo e falo, ó, omiti tal texto porque eu não curto essa ideia aí, acho que tem nada a ver. Porque isso acontece, né? É, épocas diferentes, algumas ideias antes que se tinha, não se tem mais hoje. Já se há crítica, já se há questionamento sobre várias questões. Mas assim, o bagulho existiu, né? E ainda existe pra muita gente, tem muita gente que tá parada no tempo, tem muita gente que tá reproduzindo ideias errôneas, né? Sobre várias questões, né? E aí é... mas faz parte, né? Mas assim, como eu falei, quando me interessar eu vou falar, e quando não me interessar eu não vou falar. Às vezes eu pulo, às vezes eu não gosto de citar nomes de pessoas do mainstream, de burgueses, de elites, de donos de corporações, nem das corporações em si, mas das corporações em si, acho que não acho tão problemático. Eu prefiro evitar o nome dessa gente, tá ligado? E tal, e não dar ibope pra eles. Mas essa aí é a minha ideia. Então, e aí foi isso nesse texto aí, o 40 anos de quê e para quem, né? E de quê, de quem e por quê. E aí é uma parte do texto, eu peguei de um em espanhol, tem uma traduzida, modifiquei algumas coisas que ou eu não entendi, ou eu não me identifiquei, eu adaptei para minhas ideias, mas a primeira parte é bem o que foi escrito mesmo, que é um questionamento sobre várias coisas, sobre referências da cultura punk, né? Porque a cultura punk é uma mescla de muitas coisas, né? Tipo assim, que é dentro dessa ideia que eu falei, não existe. Os punks não criaram nada, os punks criam todos os dias, mas não é uma coisa 100% inovadora, são coisas que você faça você mesmo, de acordo com seus gostos, suas vontades, suas coisas, e é isso, a estética punk, a cultura punk toda é isso, né, cara? Ela é moldada de acordo com os gostos particulares e individuais e coletivos, né? E sem mais nada ser 100% original, tá ligado? A originalidade tá no indivíduo que se identificar e fazer ali, né? Só que é uma construção coletiva, né, cara? A cultura punk não é um processo individual, sozinho, solitário, tal. Mas é tipo isso. E aí tem a ver com o que eu li aqui agora. Os punks foram se apropriando e se reapropriando de coisas, de lutas, de resistências, de várias coisas, e transformando numa cultura, né? Específica, né? Com as suas especificidades, sei lá, já me perdi na palavra. E aí, depois eu incrementei algumas outras coisas, né? Porque assim, é uma contracultura, né? Uma contracultura não precisa ser 100% original, ela não é 100% original, não tem como ter, não, porque ela é uma cultura. Então ela é uma cultura que absorve várias outras culturas, se mescla, dá seu próprio caráter, né? Politiza, inclusive, muitas coisas que às vezes são só aspectos culturais de alguma outra cultura, né? E aí o punk tem essa ênfase, né, de político-ideológico, né? Há várias questões, né? E tal, né? Mesmo sendo problemática algumas coisas assim, de ideologia, né? Mas a própria anarquismo, o punk não é 100% anarquista, tem muita afinidade com o anarquismo, mas é isso, pega os elementos que te interessam do anarquismo, né, cara? Sem né, também ser contraditório, né? Tipo, anarcocapitalista, né? Que é uma imbecilidade total. Isso é uma apropriação das piores. Mas isso é a apropriação capitalista, né, do bagulho, né? Falo de pegar elementos que te interessam, mas sem, né, entendendo que o anarquismo é uma coisa. Tem a sua própria história, seus próprios elementos, sua própria essência, sua própria raiz lá, né, e tal. Que também é uma construção coletiva aí de décadas, de séculos já, né? E tal, e aí o punk bebe dessa fonte aí, bebe do niilismo, bebe do dadaísmo e tal, sem ser explicitamente, sem ser especificamente dadaísta, né? O punk tem elementos dadaístas, elementos anarquistas, elementos indígenas, né? Muitos elementos indígenas, é uma referência muito forte do punk, a questão indígena, né? Desde o início, mesmo sendo uma apropriação cultural pelos europeus, muitas vezes, né? Errônea, né? E tal, mas assim, os europeus que só fizeram por ter mais acesso, mais informação, como tá falando aí, mesmo nesse texto e em outros, né? Eles apenas foram estopim pela coisa, né? Que eles que tinham uma visibilidade mundial assim na época, mas o punk não foi criado por eles, nem inventado por eles, tá ligado? Porque eles não inventaram nada desses elementos. Como eu falei, é uma construção coletiva. E aí o punk criou a sua própria identidade cultural a partir de tudo isso, todas essas mesclas. Essa é a minha interpretação da coisa toda, tá ligado? E aí esse texto aí fala um pouco sobre isso e vai falando. Aí eu mesclei alguns textos aí a mais do texto que eu peguei original, traduzi. Aí coloquei algumas modificações, né? E acrescentei mais outros textos a ver, assim, e fiz um texto maior. Mesclei ali algumas coisas minhas, alguns escritos meus, alguns escritos de outras pessoas. Vários aí, tá misturado aí. E aí não sei dizer quais e qual, nem precisa, nem é necessário, como eu tava falando ali. Foda-se a fonte, cite-se ou não se quiser, se for necessário ou não. E aí é isso, esse aí foi o texto de introdução. 40 anos de quebrando, então, né, já repeti umas várias vezes. E então, vamos para as leituras do zine. Eu vou começar aí pelo... vou botar uns sons, depois eu venho com o Mostra Insurgente e depois eu dou continuidade lá nos... Cosmopunks 2 e 3, que eu não li no programa passado, mas vai nesse aí. Valeu, e daqui a pouco a gente volta. mostra insurgente na favela. Então, esse zine tem 12 páginas, tamanho A5, né? Folha A4 dobrada no meio. Esse zine foi feito assim, anterior ao evento, né? Com a ideia de divulgar ele no evento e posteriormente ao evento, né? Atividade, né? Que rolou no dia 29 de junho de 2019 no Falete, na favela do Falete, no Rio de Janeiro. E aí ele tem os inscritos das galeras que ia participar da atividade, né? Acho que nem todo mundo que lançou os inscritos aí participou da atividade, né? Umas duas ou três pessoas, né? Que assim, algumas coisas também a gente divulgou algumas coisas aí, que foi a ideia de divulgar a situação do Bonfim, que é um punk que estava preso na época também, tipo, só que ele tava preso aqui no... O coqueiro tava preso na Bolívia, só que nesse zine acho que a gente não falou sobre a questão do coqueiro, que já tava bem difundida, né? E aí tava mais urgente a questão do Bonfim, que era porque ele tava preso no presídio no Rio de Janeiro, né? E aí ele tava precisando de ajuda, né? Porque, pô, bagulho de alimentação e um monte de outras coisas, né? E a galera tava arrecadando grana, fazendo gig, outras coisas, né? Pra arrecadar grana pra ele. Aí vai ter um textinho dele aí, vou tentar dar uma lida, que é uma cartinha que ele escreveu, é manual, tá ligado? Uma escrita manual bem manual, né? Então vamos ver se dá pra ler tudo direitinho, né? E aí ele escreveu lá dentro, né? Passou pra companheira dele, que divulgou aí pra galera aí, mandou pra galera aí e tal. E aí tava passando uma situação bem tensa lá. Ele vai relatar algumas das coisas aí no texto dele aí. E aí tem uns textos aí das galera que participou, tem algumas receitinhas de coisas que rolou lá na atividade, né? E comidas e coisas que o pessoal fez lá, né? E aí rolou oficinas, rolou roda de conversas, pautas, né, sobre do movimento negro e feminista, oficinas autônomas, reciclagem, pets, stencil, malabares. E a transmissão de filmes, né? Aí nessa época a gente fez a estreia aí, né, do filme da Marina lá, né? Viver para Lutar, né? E aí que ainda não tinha rolado no Rio ainda, né? Já tinha estreado em vários lugares, né? E aí aqui ainda não tinha rolado, né? E aí quem organizou esse evento, quem puxou a ideia do evento, que organizou, que criou todas as pautas ali, que deu a ideia de fazer o zine, foi Chau e Simba, né? Assim, aí, mas eu tava mais em contato com o Chau nessa época. E aí ela foi e me passou os textos todos e pediu pra mim fazer o zine, né? Pra mim fazer a parte gráfica do zine, né? E aí eu montei tudo, né? Os textos e tal, fiz digitei tudo, né? Alguns que, dependendo de como o pessoal passou, não me lembro como foi passado todos os material, né? E aí eu peguei a própria capa, o próprio cartaz do zine, fiz a capa, né? O cartaz do evento. E aí eu fiz a capa do zine com o cartaz do evento, não sei se foi a Chau que deu essa ideia, se foi a minha ideia, mas eu peguei a capa, fiz a capa e a contracapa, só que na contracapa eu tirei as atividades e botei uma poesia lá, um escrito do Ferrez, na capa de trás, né? Botei a mesma coisa, tudo que tava na frente, tirei endereço, essas coisinhas assim, né? E botei o horário, essas coisas, e botei o negócio do filme, todas as atividades eu tirei e botei umas outras coisinhas ali, uns símbolos, né, e tal. Aí no final eu falo o que tá na capa de trás, assim. Aí tem um escrito do Ferrez, tem uns símbolos ali, né, algumas coisas ali. E aí eu também peguei essa parte da capa do zine, né, o cartazinho, que seria o cartaz de divulgação do zine, e fiz uma marca d'água no zine todo pra ficar de fundo. Porque assim, tipo, como era eu que ia fazer, então ficou a responsabilidade de eu fazer, então eu gosto de preencher. Eu não gosto de página vazia, só com texto, não. Mas aí, como era bastante texto, né? Não tinha espaço para muita colagem, ou então o zine ia ficar muito grande, ia ficar ruim para divulgar, né? A galera é fodida, né? De favela e tal, né? A questão da grana para divulgar. Eu também, nessa época, não tava com a situação lá grandes coisas, né, pra ficar fazendo muitas cópias, e assim, não era muita gente que ia participar do evento. Aí depois do evento a gente ia divulgando, cada um pega a sua cópia e vai multiplicando, né? Então a ideia era mais fazer umas cópias pra galera do evento ali mesmo, pra uma leitura na atividade, durante a atividade, depois, né, também, né, e divulgar o ativo e coisa. Eu não sei se a gente só fizer umas cópias do Zine para levar só pro evento e depois do evento divulgar, ou chegamos a divulgar antes do evento, eu não sei. Mas aí eu sei que eu fiz essa eu peguei essa ideia da capa, botei ela em tons de cinza bem claro e joguei no fundo de cada página, assim, aí ficou tipo uma marca d'água ali, né? Aí ficou uma ideia bem legal, né? Porque aí preencheu o fundo da página, não ficou só o branco, né? E os textos vai para cima, é onde tem pouco texto, vai dar para ver o cartazinho, né, ali, né? E tipo assim, só as imagens do cartaz, né, no caso, né, não tem o texto do cartaz, né, com as informações. Mas aí ficou legal, ficou bem legal. E aí, tipo, esse evento foi na casa do Tchau e Simba, que eles moravam lá no Falete, num prédio, acho que no sexto andar. E aí era um quartinho, né, que eram dois quartos, acho que um quarto com banho, com que eles, era quarto, cozinha, tudo junto, né, aí o banheirinho e um corredorzinho, assim, entre o banheiro e o quarto, né, e aí do lado morava um outro pessoal lá que não tinha nada a ver, né, mas aí esse, não sei como é que foi combinado deles lá com esse pessoal, aí eu não sei se o pessoal não estava lá nesse dia ou... Também não foi até muito tarde, né? E assim, tipo, tinha bastante gente, né? Não rolou som muito alto, não rolou banda nem nada, né? Só som mecânico, os vídeos, as trocas de ideia lá e as oficinas lá. E aí foi bem legal. E aí, tipo assim, a galera chegou cedo, né? Eu cheguei lá bem no início, não tinha rolado nada ainda, né? E aí eu acho que lá por volta da meia-noite a gente parou o evento, né? E quem quis ficar lá, ficou lá na casa deles lá e a gente ficou lá, né? Chapando, né, e tal, até de manhã, até outro dia, até mais, né, se pá, que eu não me lembro, assim, se a gente ficou lá até, acho que ficamos lá até a tarde do outro dia, né, e aí foi assim, aí rolou as atividades, não lembro as ordens das atividades, eu lembro que rolou oficina de spray de pimenta, rolou umas outras oficinas lá de colagem lá, eu acho, rolou umas trocas de ideias sobre vários temas, né, como tá falando na capa ali, né, e aí rolou as trocas de material, eu levei bastante coisa lá, joguei lá na roda lá, né, e tal, e aí por último o final foi o documentário, né, Viver para Lutar, que aí depois também rolou uma troca de ideia sobre ali, né, pras galera que foi ficando, porque aí acabou, depois do vídeo, né, tipo, a atividade acabou, né, digamos assim, né, aí a gente ficou lá, algumas pessoas a mais, ficamos lá na casa deles trocando ideia, né. E aí é mais ou menos isso que eu me lembro, né? Não lembro muito do mais do que rolou, não. Mas foi bem da hora. Foi muito da horinha mesmo, assim. Tipo, e poderia... uma coisa bem simples de fazer, né, cara? Com pouco espaço. Tipo, porque como... Ah, eu esqueci de falar. Tinha uns quartos, né? Da lá o quarto. Mas em frente... como era no último andar, tinha um terracinho ali. Uma áreazinha em frente aos quartos ali. Então, o evento foi ali. Não foi dentro do quarto deles, não. Porque era muito pequeno, tá ligado? E aí foi ali fora, tá ligado? Aí botou umas coisinhas ali pra galera sentar, umas mesinhas e tal. Aí botou os cartazes lá, tinha muito cartazes, né? Pra coisa, não sei se chegou a rolar alguma colagem nesse dia ou não, não sei, né? Mas foi num espaçozinho legal ali, tá ligado? Do lado de fora, assim, do quarto, assim, daquela que é no último andar. E aí, então, eu vou partir aqui pra leitura do Zine, né? Tipo, a capa tem escrito Mostra Insurgente, é uma letra, assim, manual, né? Escrito Mostra Insurgente na Favela. Aí tem um anabola do Mostra, uns risquinhos embaixo do Mostra, assim. E aí tem uma flor ali com o núcleo da flor, assim, né? Dentro da flor é um anabola. Vários risquinhos em cima ali do coisa. Uma garrafinha ali do lado do Mostra, assim, com uns galinhos de árvore saindo de dentro da garrafa. Eu acho que tem um arzinho na bola também na garrafa. Aí escrito dia 29 de junho. Aí vem escrito: vão rolar rodas de conversa, pauta do movimento negro feminista, oficinas autônomas, reciclagem, pets, assistência, malabares, transmissão de filme, tudo escrito à mão. E aí tem um desenho também, que é tudo feito à mão. Aí tem um gatinho preto ali, aquele gatinho arrepiado. E aí vários barraquinhos de favela ali embaixo, ali, né, com os telhadinhos ali e tal. Tudo feito à mão. Aí dentro de um barraquinho tá escrito assim, no lado esquerdo: Marina Knapp, estreia do filme. Aí no barraquinho do lado, Viver para Lutar. Aí mais um monte de outros barraquinhos, uma escadinha descendo assim. Aí Rua Flor, lá o endereço lá. Rio Comprido, pá, não sei o quê. O endereço lá do local lá onde eles moravam na época. E aí, essa é a capa. Tudo fundo, assim, o desenho é tudo branco, né? Mas como falei, com aqueles detalhes da marca d'água que eu fiz nas partes dos textos, né? E ó, vamos para a segunda página. Segunda página é texto do Grupo de Debates Anarquistas do Rio de Janeiro. As tendências reformistas e governamentais que envolvem organizações anarquistas. Fazendo uma análise do sistema capitalista e do indivíduo que nasce dentro dele e é submetido à sua cultura, não dá para descartar que nós, como indivíduos dentro de um sistema dominante, estamos sujeitos a tendências contrárias a nossas ideias, lutas e metas de vida. Observando que, como indivíduos dentro do aparato organizacional capitalista, estamos sempre em desvantagem e assim impossibilitados de exercer a autonomia, a independência. Porém, quanto ao coletivo e organização de luta pela força de coletividade, torna-se possível destruir e combater organizações capitalistas criadas para governar as massas, concluindo que somente uma organização autônoma que se mobiliza e luta com recursos de seus membros e indivíduos pode chegar à autonomia e independência popular. Se considerarmos que o anarquismo é, antes de uma ideologia de luta, uma organização social, não existem motivos concretos e nem abstratos para buscar recursos em instituições capitalistas e de dominação para combater os mesmos. E como foi citado no início do texto, o parasitismo capitalista, que está sujeito a todas as classes, indivíduos, etc., que ocultamente está presente dentro de nós, no mais obscuro de nossa alma, que pode nos levar à corrupção, caso sejam os alimentados com subsídios do Estado e dos setores privados, nos levando assim à incoerência ideológica. Não existirá mudança real sem uma revolução social de emancipação e autodeterminação das massas exploradas. E para isso não basta pôr comida na boca dos mais necessitados, e sim mais consciência de classe e de luta. Todo o sistema político tradicional é voltado para uma sociedade classista e capitalista. O anarquismo é uma ideologia antipolítica, contra políticas tradicionais, por isso é contra as políticas subsidiárias que ao longo da história vem atrelando movimentos e sindicatos ao Estado e ao patronato, dominador, classe dominante. Uma vez que o anarquismo como ideologia revolucionária visa romper com toda forma de organização e força, dinheiro ou privilégio da classe dominante, passa a ser incoerência e antagônica qualquer ideia à abertura que leve a tais organizações se apoiar e parasitar no poder de quem governa, abrindo sim com a falta de autocrítica e com uma forte pressão ou repressão pelo governo, Estado ou privado, que mais liberar subsídios, uma legitimidade e um atrelamento dos movimentos que buscam isso, independência e autonomia. Terceira página. Os desafios impostos à luta de classe trabalhadora no contexto neoliberal. A luta de classe trabalhadora historicamente representou uma forma de conquista, segurando e consolidando direitos. O marco da luta da garantia de direitos do Brasil foi a Constituição Federal de 1988. Na década de 1990, o governo brasileiro adotou o ideário neoliberal que já vinha sendo implementado em alguns países centrais, sendo assim atingindo a classe trabalhadora, fragilizando-a. A luta de classe trabalhadora deu-se historicamente na sociedade capitalista como uma forma de rebelar-se contra a exploração e opressão proveniente da classe dominante. Mais tarde, essas lutas se ampliam para outros campos de interesse dos indivíduos. Portanto, vivemos em uma sociedade marcada pelo antagonismo de classe, em que as necessidades, ainda que mínimas, de uma maioria não são reconhecidas, mas pelo contrário, são colocadas em segundo plano em prol dos interesses, muitas vezes supérfluos, de uma minoria. 1930, ano que o Estado passou a regulamentar mais efetivamente os direitos sociais, porém somente para aqueles que estavam formalmente inseridos no mercado de trabalho, restando para os inaptos ao trabalho a caridade privada. Nessa sociabilidade do capital regida pela exploração e opressão, muitos são os entraves, objetos e subjetivos colocados à luta por direitos da classe trabalhadora. Há um verdadeiro culto ao individualismo e egoísmo, principalmente mediante a competitividade grandemente incentivada pelo ideário neoliberal, havendo um acentuado destaque para os projetos individuais em detrimento dos projetos coletivos, conforme Lasse, 2007, página 39. Na sociedade capitalista, o foco é o núcleo, é o indivíduo. E o núcleo é um indivíduo, como célula isolada e autossuficiente em perfeita harmonia com concepção de ser abstrato, trabalho alienado e propriedade privada. A vida da pessoa dá-se em um campo definido de tempo, quando ela deve lutar o máximo possível para vencer e acumular para si e a sua família. A esse individualismo exacerbado sobra-se também a lógica de um mercado e culpabilização do indivíduo. Por isso tudo e muito mais que a classe trabalhadora deve se unir, romper laços com qualquer partido político e órgão estatal, procurando se auto-organizar junto a sindicatos que voltarem à sua origem de se desatrelando do governo e voltada para o anarco-sindicalismo ou sindicato independente, sendo assim ter uma melhor gestão para a luta dos recursos de direitos. Quarta Jornada Internacional de Políticas Públicas, Universidade Federal Base Maranhão. Texto redigido e baseado em pesquisas por Alexander, da CBA. Aí, quarta página tem um escrito ali do DG, que era um punk que colava com a gente na época, daqui do Rio mesmo, não sei de qual local, acho que ele era aqui da Baixada também, não sei se Nova Iguaçu, Belfor Roxo, alguma coisa assim. E aí ele, acho que hoje em dia ele tá morando em Campinas. E aí tem um escrito dele aí, né, ele participou lá também da atividade. E aí tem um escrito dele nas duas próximas páginas, tem um escrito dele, na quarta e na quinta página. Tem dois que tem um escrito dele aqui na quarta página e um escrito meu pequeno ali no final ali da página, que eu acho que eu botei para complementar ali, depois do texto dele. E aí na quinta página tem mais um outro texto dele, que eu não, acho que é o mesmo texto ainda em continuação. Eu não sei, são vários escritos ali, eu acho que não é. Aí tem um escrito, termina ali, tem o nome dele ali, DG. Aí depois tem mais outro escrito, lá embaixo tem o nome dele, DG. Aí depois tem um escrito meu, e na quinta página tem um escrito do Simba também, que é um dos organizadores lá da atividade lá e participou lá, né, e tal. Um das pessoas que puxou a ideia, né, eu acho, né, junto com a Chau. E vamos lá. Na quarta página. Corpo preto é cabeça que não se esqueça. Jovem do século 47. Conformado com seu mundo, que nos foi tirado. Corpo preto é bala na cabeça, não se esqueça. Esse ouro que você roubou e usou para construir sua colônia espacial, eu passo mal. O meu mundo tá ruindo, você tá rindo? Pelo menos meu mundo tá ruindo. Corpo preto é bala na cabeça, não se esqueça. O racismo estrutural me faz parecer estranho. Construção social maravilhosa, meu cabelo crespo é feio. Corte esse cabelo. Se pelo menos seu cabelo fosse liso, riso. Maldade, essas palavras se tornam estigmas para sempre eternizados no seu coração, como marcas de um sistema que te exclui. Nos tiram da África e jogaram aqui. São João de Meriti. Fudido é apelido. Os seres humanos do século 35 não ligam para essa coisa de racismo. Racismo nem existe. Eu fui parado porque sou suspeito. Aonde já se viu? Preto andando sem intenção de roubar. Sua moral eu quero vomitar, tanto rancor, odeio pela minha cor, corpo preto é bala na cabeça, não se esqueça, assunto delicado que a sociedade trata com frieza. Burguês, eu não vou servir tua mesa, eu vou queimar sua mansão e tomar banho com seu sangue. Quando minha mãe era jovem, falavam para ela. Ela é preta, mas pelo menos ela é limpinha. Minha mãe até hoje é uma pessoa com vários problemas. Uma pessoa triste, rejeitada, que queria ver o mundo. São João, submundo. O mais longe que ela foi era a ponte do Rio Pavuna. Nossa Senhora, eu carrego tanto ódio. Aí você, branco burguês ativista, quer falar que eu entendo, que entende o racismo. Costura um pet na tua testa escrito foda-se. O povo negro unido destrói qualquer falácia. Mas aí que está. O branco desuniu o povo negro, nos deram medo, facções, insegurança e religiões, roubaram nossa cultura e trocaram pela deles. Controle social é foda. Ser anarquista é moda, né? Fica de cara como vejo o safado, rindo e se divertindo. E lembrei de tudo que minha mãe passou. Se eu não me matar, eu mato vocês. Diário do Pretérito Imperfeito, ano XXXII, Nova Belfor Roxo, Favela do Dique, DG. Aí agora, seres pensantes são encarcerados. O crime, protesto indisciplinado, pedidos judiciais negados, o castigo, cadeia. Eis a sutil tortura do Estado, condenação para aqueles que não aceitam o controle, totalitarismo mascarado. Caxias. Aí o próximo, na quinta página agora. Nessa atual conjuntura da sociedade, a qualquer momento eu posso ser morto pela minha cor, meu cabelo black power. Eu vou apertar o power do controle dessa merda. O jovem negro carrega um peso ridículo nesse mundo asqueroso. Eu fico ansioso, começa a me cortar. Aonde isso vai parar? O Scana me parou, revistou, perguntou se eu sabia nadar. Falei que não, me jogaram no valão. Constrangimento, que situação. O meu espírito é livre demais para se conter por causa de você. O jovem negro da Baixada Fluminense corre riscos. Se equilibra no penhasco do abismo social, exclusão, era digital, sociedade do futuro, preconceito em um muro. E se o jovem negro tenta pular, o guarda da estação aperta 20 de meiota. Papapapapapapum, tatatá. Do chapadão até queimados, o povo negro se fudendo. Imundo finge que não tá vendo. Chapadão é a Nigéria, a pedreira é a Serra Leoa. República Centro-Africana, cuidado com os cana. Mali, Chad, Mauritânia, Togo, Benin, Guiné Equatorial. Guerras moldadas pelo sistema para o negro se destruir e nossa riqueza, o branco, usufruir. Que tristeza, DG. Aí próximo. Seres errôneos, acordar no pesadelo, caminhar pelos sonhos, enfrentar meus medos, destruir meus monstros. Atento a mim mesmo, hostil aos outros, vivendo no vento, de um destino tão lento, introspectivo, bafo um suspiro, e logo vos digo, autonomia para mudar, impulsiona o infinito, me traz a gana de lutar, tornando a esperança num motivo, pobre aquele ser humano, corrompido pela falta de si mesmo, pois a não reflexão foi seu cruel e maior erro. Estranho pensar em como somos excelentes na arte de errar, errôneos ao realizar nossos acertos. Simba Knup. Aí agora, na sexta, sétima e oitava página, tem o relato do Bonfim, que estava preso. E aí é escrito à mão, eu vou tentar ler aqui o máximo que eu conseguir. Aqui, o que errar eu vou empurrando, mas eu acho que dá para ler mais ou menos bem, né? Vamos lá. Hoje, dia 24 de 6 de 2019, estou escrevendo nesse zine a realidade do sistema penitenciário. Aqui onde estou, todos os dias parecem iguais, até porque aqui a rotina é igual em todos os dias. Aqui nós acordamos os outros às 8 horas da manhã para conferir. Aonde os funcionários entram nas celas para contagem dos presos. Depois forma a fila para pegar o café. Depois do café, a cela é varrida e começa o dia. Aqui na cadeia, sem regras e elas têm que serem seguidas. Tem regras e elas têm que serem seguidas. Chega a ser até o meio-dia estranho eu, punk, tendo que seguir essas regras. Mas todos aqui têm que seguir essas regras. Então, vamos lá. Eu vou contar o que houve para eu vir parar dentro deste lugar. Eu fui mais uma vítima desse sistema. Falho dessa justiça que só se intensifica quem tem uma situação boa. Para quem é uma pessoa de luta todos os dias para dar o bom e do melhor para sua família, essa mesma justiça não funciona. O sistema também é falho. Ele solta quem entra no jogo dele, mas isso não vem ao caso. Aqui nós estamos à mercê do sistema, onde ele faz o que quer com a gente. Nós somos tratados como mercadoria do sistema, que somos tratados como animais. E nem os animais são tratados como nós somos tratados aqui. Se um companheiro ficar doente e se ele não tiver alguém para ajudá-lo, um parente, ele morre. Até porque se ficarmos esperando pela ajuda dos funcionários, nós estamos fodidos. Aqui é precário a ajuda médica. A alimentação também não é boa. Às vezes vem azeda, tem vezes que não nós ficamos sem almoço e outras sem a janta. Já vi vários presos morrerem por falta de atendimento médico. Aqui já morreram vários por causa de tuberculose. Nunca imaginei passar pelo que estou passando. Estou preso pagando por uma coisa que eu não fiz. Pagando por um crime que eu não cometi. Até porque eu mesmo não cometi crime algum, sempre trabalhei. Eu poderia muito bem sair daqui com uma mente voltada para o crime, até porque aqui nesse lugar você entra com um pensamento e acaba tendo outro. Aqui dentro eu conheci todo tipo de crime e pessoa. Aqui tem vários pais de família presos sem ter cometido nada. Esse é um resumo do que eu estou vivendo aqui dentro da cadeia, nesse um ano e um mês que eu já estou preso. E cada dia que passa, parece que eu vou ficar aqui mais tempo. A justiça brasileira é lenta e eu não sei quando eu irei sair daqui, sair desse lugar, sair desse inferno. Bom fim, Raul Punk. E aí, esse aí é o relato dele, que termina na metade da oitava página. E aí tem uns pessoal ali com a mão levantada, né? Uma imagenzinha preta, assim, com os bonequinhos brancos, todo mundo com as mãos levantadas, escrito Liberdade em cima, assim, né? E aí, só pra complementar aí o relato dele, né? Que ele, pelo que eu sei, né? Porque eu não era muito próximo dele, assim, na verdade eu nem era no rolê, não tinha nada a ver com o rolê que ele colava, assim, né? Mas eu conhecia de vista, já tinha trombado em alguns eventos e tal, né? Ele aqui da Baixada também, né, mais longínquo da onde eu moro, assim, bem pro fundão da Baixada mesmo, né, uma área bem mais cruel do que aqui onde eu moro. E aí, tipo, a periferia aqui é a periferia da periferia, ele morava na periferia daqui, era tipo, sabe, aqui é um lugar horroroso, que é tipo assim, depois do subúrbio do Rio de Janeiro, aí ele morava no final disso aqui tudo, tá ligado, lá no confim do bagulho, é um lugar muito sinistro. E aí, tipo, ele... Parece que a polícia tava indo pegar uns caras que tinham assaltado, estavam fugindo pela linha do trem. E é que como as pessoas se locomovem muito pelo trem, elas costumam passar por alguns buracos que tem nos muros, ou às vezes pular, às vezes as galera botam umas madeira, umas escadinhas. Tem lugar que eu já vi que tem até escadinha, bem feitinha assim, ó, pra atravessar o muro. Às vezes não tem passarela pra passar por cima da linha do trem, o pessoal faz esses buracos, essas escadinhas, pra poder atravessar pro outro lado, tá ligado? E aí, ele tava atravessando a linha do trem, acho que tava indo pra pegar o trem, e aí parece que a polícia chegou pra pegar os caras, e aí pegaram ele junto, né, porque ele tava lá no momento lá, e o cara é negro, né, e tal. E aí, né, ele ficou preso sem ter nada a ver com o bagulho. Mas isso aí é a história que eu sei, né, que eu não sei se foi exatamente desse jeito, mas, né, porque às vezes, pô, as pessoas vão falando, vai rolando de boato aqui pra ali e tal, né, mas o que eu sei foi isso aí que aconteceu, e é bem provável, né, que tenha sido bem isso aí mesmo, né, cara? E quase com certeza, né. E aí, então, esse aí foi o relato dele, né. E aí, depois de um tempo, as galera com ele conseguiu sair. Eu não sei como foi o processo final pra quando ele saiu. Ele já tá em liberdade, já faz alguns anos já. Não ficou muito tempo. Não ficou, não sei se ficou 2, 3 anos, né? Que é muito tempo, né? Que, né? Mas assim, o Coqueiro ficou 5 anos, né? Que ainda foi mais, eu acho, né? Acho que ele saiu antes do... O Coqueiro foi preso antes dele. Aí ele, em 2017, ele foi preso em 2019, aí ele saiu e o Coqueiro ainda tava preso ainda, depois o Coqueiro saiu. E aí, depois nessa página aí, tem umas receitinhas. Arroz com amendoim, ingredientes, uma colher de sopa de óleo, 2 dentes de alho bem picados, uma xícara de chá de arroz, 200 gramas, 2 colheres de sopa de amendoim torrado, sem pele, moído, sal a gosto. Preparo, em uma panela junte ao óleo e a cebola, refogue até o alho começar a murchar, acrescente o arroz, refogue demoradamente até os grãos ficarem bem envolvidos pela gordura do óleo, junte o amendoim, misture bem, cozinhe o arroz em fogo brando, panela tampada até o arroz ficar cozido e úmido. úmido. Tire do fogo e deixe descansar cerca de 5 minutos com a panela tampada. Agora outra receita, chips de batata doce. Ingredientes: 2 batatas doces brancas médias, sal ao gosto, óleo para fritar. Preparo: leve a batata doce em água, lave a batata doce em água corrente, seque e descasque. Corte as fatias finas com uma faca ou passe no fatiador. Aqueça uma panela com óleo em fogo médio e frite a batata, aos poucos mexendo até dourar. Escorra sobre papel toalha, polvilhe com sal e sirva em seguida. Nona página. É, produção de spray de pimenta caseiro DY. Essa oficina aí foi a Paola que fez e foi bem da hora. Eu até fiz uns aqui em casa aqui depois disso aí, com umas coisas. Só usei uns recipientes diferentes do que ela ensinou lá, né? Porque eu faço de recicla, ela ensinou com umas coisinhas que o pessoal compra, né? Pra fazer direitinho, né? Eu gosto de fazer as coisas tudo no recicle. Saio catando as coisas pela rua aí e vou aproveitando. Mas eu usei a ideia dela e criei. Comentei com algumas coisas, que eu sempre faço isso com tudo. Difícil eu seguir alguma receita de qualquer coisa ao pé da letra. Normalmente eu sempre adapto, modifico com o que eu tenho, né? Eu evito comprar coisas ao máximo, eu sempre procuro aproveitar. Se não tiver jeito, a gente compra, né? E aí vamos lá. É, produção de spray de pimenta caseiro DY. Lembrando que o artefato é apenas uma das estratégias de autodefesa para mulheres e outras corporalidades em risco. Artefatos caseiros, aulas de lutas, manejo de facas e treinos de resistência física fazem parte dos hábitos diários a serem desenvolvidos por todos. Você vai precisar de pimenta caína em pó. Esta pimenta é mais adequada para o spray por ser forte e capaz de irritar os olhos. É, álcool isopropílico e óleo vegetal. Os líquidos serão misturados com a pimenta para a produção de uma substância que possa ser borrifada com spray. Coloque no recipiente de vidro 2 colheres de pimenta, submerja a pimenta na solução de álcool. O álcool isopropílico ajudará a dar liga ao spray. A pimenta deverá ficar completamente submersa. Mexa bem. Acrescente o óleo vegetal. Utilize uma colher de sopa de óleo para cada 2 colheres de sopa de pimenta calena e misture bem. Deixe a mistura descansar e incorporar durante a noite. Cubra o recipiente com papel filme e prenda um elástico ao redor dele durante a noite. No dia seguinte, descubra o recipiente, coe a mistura com um coador de café ou peneira e transfira para o borrifador. Este processo evitará de entupir o recipiente. Armazene em temperatura ambiente por até 3 meses. Isso aí foi a receita do spray de pimenta. Agora tem um outro. Agora vem um escrito aqui da Chau. Gritos distantes de uma solidão constante e coletiva. Falsas impressões de conhecimentos, relações, afetos e comprometimentos. Até onde podemos caminhar desta forma? A ilusão atinge a todos, sem distinção de crenças, contatos supérfluos, placebos de egos. Que ruim em 5 segundos, basta não ser mais um foco de interesse. Conexões cibernéticas, vendas de imagens de representatividade. O que é real no meio disso tudo? Temos que resistir. Como? Nos afastando de tudo isso? Às vezes até agindo sozinho, às vezes com muita frequência, mas praticar o que se diz acreditar é de cada um. E cada um sabe o quanto está disposto nisso. Ou acha que sabe. Com toda essa merda marketing pessoal, vem a frieza, vem a competição. A cultura do trust no friend cresce mais a cada dia. Mas o que ganhamos com essas atitudes? Muitas dúvidas, poucos diálogos para quem pensa sozinho. Tenho esperança. Shaoli. Décima página, mais uma receitinha aqui, vamos lá. É estrogonofe de carne de soja. Ingredientes: 2 colheres de sopa de óleo, 2 xícaras de proteína de soja grossa, 400 ml de molho de tomate temperado, 400 ml de leite de coco, champignon, 2 colheres de sopa de ketchup, 2 colheres de sopa de mostarda, cebola picada a gosto, suco de meio limão, sal a gosto. Preparo. Após deixar a carne de soja de molho e fazer esse preparo, refogue-o com a cebola no óleo, coloque o molho de tomate e deixe 5 minutos para pegar o gosto. Agora é só misturar o ketchup, a mostarda, champignon, sal, leite de coco e saborear. Aí, leite de coco caseiro, ingrediente: uma polpa de coco seco cortada em pedaços, 500 ml de água morna. Ao retirar a polpa do coco, parta em pedaços e coloque no liquidificador com 500 ml de água morna. Em seguida, bata por aproximadamente 3 minutos. Após bater, coe a mistura no liquidificador em uma jarra, reservando o leite. Você pode utilizar uma peneira fina ou um pano de algodão, sem desperdícios, com a polpa que restou. Você pode fazer uma saborosa farinha de coco, biscoitos ou até mesmo coco ralado. Basta levá-lo ao forno ou frigideira e mexer constantemente para evitar que queime. O ponto ideal é quando ele estiver sequinho e soltinho. Aí, molho de tomate caseiro. Ingredientes: 5 tomates, orégano a gosto, 1 colher de sopa de tomate, 1 fio de azeite, 3 alhos picados bem fininho, meia de cebola bem picada. Pique os tomates grosseiramente e leve ao fogo, de preferência em panela antiaderente. Quando os tomates estiverem soltando água, acrescente alho, o azeite, a cebola e o orégano. Deixe soltar mais um pouco de água. Quando estiver quase seco, acrescente 1 colher de sobremesa de vinagre e deixe apurar. Como deixar a carne de soja de molho? Cubra a soja com água quente, acrescente suco de limão, deixe agir por 30 minutos ou até que fique macia. Este procedimento serve tanto para o tipo graúdo quanto para o tipo granulado. Escorra a soja com o auxílio de um escorredor ou peneira, retire o restante da água espremendo-a com a mão. Lembre-se de deixá-la levemente úmida. Então essa daí foi a página 10, toda de receitinha. Eu recomendo essa receitinha de leite de coco caseiro aí. E assim, eu faço de várias formas, na verdade. Tipo assim, leite de coco caseiro eu uso pra tudo aqui. Tipo, cheguei até uma época a parar de tomar leite de vaca mesmo, por causa desse leite de coco aí, só que depois eu enjoei um pouco aí, acabei voltando a tomar leite de vaca, mas bem menos do que antes. E aí, tipo, aí pra receitas eu não uso leite de animal nenhum, só uso leite vegetal, e leite de coco é muito bom, cara, serve em tudo, pra você fazer desde estrogonofe, fazer... Qualquer molho branco, cara, é muito bom. E assim, sai pela rua e catando esses coco verde, que pelo menos aqui no Rio, né? Eu acho que lugares de litoral, assim, tem muito coco, né? Muito bagulho de água de coco, né? Tipo, que o pessoal vende no coco mesmo, aí o pessoal toma ali e joga aquele coco fora. Aí você pega os cocos, abre eles e tem aquele coco dentro ali, que é um coco molenga ainda. Alguns já tá até meio já maduro já, né? Dependendo do local que eu já pego, que tem uma feira aqui perto que eu pego. Porra, eu faço, encho a geladeira de leite de coco. Só que assim, normalmente o que eu faço? Eu pego o coco, tiro ele lá de dentro, boto nos potinhos e congelo. Porque o leite de coco, ele tem um tempo de durabilidade muito pequeno. Ele... com uma semana, ele, tipo, até mais, menos, acho que 3, 4 dias, ele já começa a dar um cheirinho assim, meio de azedinho. Ele começa a amarelar e tal, e aí eu congelo. E aí eu vou só fazendo na hora que eu preciso, que antes eu fazia uns litrão assim de leite de coco. E aí, tipo assim, eu tomava muito com cachaça, que é muito bom também, recomendo pra caralho, misturar e bater ele com a cachaça, faz o leite de coco. Mas assim, que, aí, que a receita é fazer ele com água quente, né? Então você tem que deixar ele esfriar. E aí você bota pra esfriar e depois mistura com a cachaça. Aí ele fica muito bom. Ou você pode bater ele no liquidificador sem água quente, já direto com a cachaça, que também fica bom. Só que ele vai ficar cheio de pedacinhos ali, porque com a água quente ele dissolve mais, tá ligado? Aí você, se o coco for, se você comprar aquele coco seco, que é o coco que vende no mercado, né? Ou um coco, já pegar um coco verde mesmo, mas que tiver já bem madurinho, ele sempre fica pedaços, aí não tem jeito, você tem que coar. Mas aí eu coo e guardo esses cocos pra virar coco ralado, tá ligado? E aí, pô, vira um monte de receita, desde doces a salgados, cara. Muitas receitas mesmo, infinitas, e bebidas gostosas também, tá ligado? Pra fazer chocolate quente, pra tomar com café, pra um monte de coisa, cara. Muito bom e serve pra tudo mesmo, vou te falar. Que eu, depois que eu comecei a usar, tipo assim, raramente eu passei a comprar alguma coisa de leite, assim. Claro que ele tem um gosto específico, né? Assim, não dá o gosto de coco, não dá gosto de coco. Ele é bem neutro, tá ligado? Não sei que você faça ele muito forte, porque você pode fazer ele tanto grossinho quanto ele mais aguado, né? E aí ele não é... Mas ele é bem neutro, cara. Não dá gosto de coco. Não é igual aquele leite de coco de mercado. Aquele leite de coco de mercado parece uma química aquilo, tá ligado? É um bagulho que tem um gosto ali próprio. Depois que você experimenta esse aí, aquele outro você até esquece, tá ligado? Que às vezes eu faço cuscuz doce aqui de tapioca. Cara, e aí quando eu como cuscuz na rua, com aquele que o pessoal faz com aquele leite de coco de mercado, eu acho muito estranho. Esse daí é muito melhor mesmo. E aí você pode fazer um montão de receita, cara. Eu não lembro nada agora aqui pra recomendar, mas assim, já recomendei algumas coisas aí, mas nada específico assim, porque eu uso pra tanta coisa que é muito foda. E aí vamos continuar aqui no cine aqui, senão isso aí vai ser uma com várias histórias do leite de coco, das cachaças e tal. Mas deixa isso pra lá. Vamos lá. É a penúltima página, a 11ª página. É, tem uma entrevista com o Lennon. Lennon Jaguar, um rapper anarquista. Pelo menos nessa época aqui. Eu conheci o Lennon lá no início dos anos 2000, ele era anarcopunk, eu não sei até que época ele foi, se assumiu como anarcopunk, né? Ele participou de várias movidas anarcopunk aí no RJ, assim, né? Talvez tenha participado da Fula Asfalto, Chiquinha Gonzaga, participou do Espaço Outro, tocou em alguns momentos, não sei se fixamente, mas eu já vi ele tocando com o pessoal da Operação 81 e tal. E ele rolou uma época aí também, quando a gente tombava a gente na Lapa, né? Ele é o único dos caras, assim, dos anarcopunk lá do início, assim, das tretas lá, no início dos anos 2000, que colava com as galera, que eu colava, assim, com os hardcore e tal. Que, assim, cara de periferia, né, também, igual a gente, né, aí tinha mais afinidades, assim, né, as galera a maioria dos anarcopunk, pelo menos, os que eu conheci, que ele colava, era a maioria tudo galera de Zona Sul, as galera meio playboy, assim, e tal. Tinha umas galera maneira, né, mas, tipo, não tinha muito a ver, assim, com o nosso rolê, não. Ele já tinha mais a ver e colava com a gente, né, e outros anarcopunks por aí, mas, assim, vamos lá, entrevista com ele. Aí nessa época aí ele tava cantando, ele fazia uns rap, ele tocava violão e cantava, misturava algumas coisas, algo assim, tá ligado? Na verdade, eu acho que eu nunca vi ele tocar, não. Não, acho que eu já fui em evento que ele ia tocar nesse projeto dele daí, mas não cheguei até a ver ele tocar, não. Até uma vez que eu fui num evento na Tiradentes, na Praça Tiradentes, que aí o pessoal montava uns palcos lá na rua, universitário lá e tal. Aí uma galera punk uma vez alugou uma aparelhagem lá pro pessoal fazer um evento, mas aí foi um evento de rock, né? Aí eu acho que ele ia tocar, ele tava por lá com o violão dele, sei lá, alguma coisa assim. Não sei se ele ia tocar com alguma banda, acho que ele andou tendo uma banda aí também, assim, nesse estilo, assim, tipo, misturando rap com umas outras coisas, música brasileira, sei lá, né, alguma coisa assim, não tenho certeza. E aí rolou uma treta lá, que apareceu uns skin lá e tal, aí a gente saiu fora, eu acabei nem vendo ele tocar, nem vendo nada que aconteceu, apareceu um skin lá, a gente foi pra cima do cara, aí teve uma galera que defendeu o cara e tal, e aí, foi o maior estresse. Aí tá, vamos à entrevista. Entrevista com o Lennon Jaguar, rapper anarquista. Como começou o seu interesse pelo rap? O interesse pelo rap, na verdade, pela cultura hip hop, começou em meados de 1999, quando comecei a dar rolê de skate, e assim sendo influenciado pelas trilhas dos vídeos de skate na época, era hip hop ou hardcore. Assim percebi que os estilos caminhavam juntos, inclusive algumas das minhas bandas prediletas já incorporavam a mistura dos dois estilos, como Beast Boys, Rage Against the Machine, Cypress Hill e outras, sem esquecer a principal influência nacional dos 90, o Planet Hemp. Quais materiais você participou ou lançou? A vivência skateboard também me apresentou punk cultura, esta que no dado momento me conquistou e veio com uma direção apolítica e contracultural. Fiz parte da cena narcopunk durante aproximadamente 8 anos, onde fundei em 2004 a banda Cárcere Privado, arriscando minhas primeiras composições e riffs de guitarra. Na sequência, fui integrante da banda Operação 81 até o fim da minha atividade na cena narcopunk. Após algumas decepções, percebi que só o punk não me contemplava mais e senti que precisava atingir um maior número de pessoas. E convivendo com inúmeros rappers da área, arriscando rimas, percebi que havia um talento natural para rimar e me expressar no meio rap. Logo fundei o grupo Fluxo Inverso, no início afirmando ser anarco-rap, e posteriormente expandindo o estilo e conceito ao máximo baseado na musicalidade e possibilidade de fazer rap de diversas maneiras. O Fluxo na prática nunca acabou, mas não está ativo na cena. A partir de quando comecei a investir mais no meu trabalho solo como Lennon Jaguar, e assim estou até hoje. Tem planos para o futuro? Planos para o futuro? Seguir sempre o fluxo produtivo, criativo, sempre aberto e aprender e evoluir. E aí no final tem, isso aí foi entrevista, né? Só 3 perguntas, né? Tal. Não tinha um zinho muito grande, né? Não tinha muito espaço, né? Acho que não dava para botar uma entrevista grande, né? E aí era só mais para divulgar outras galera, que eu acho que ele ia participar da atividade, mas não foi. Eu não me lembro dele lá. tem uma fotinha dele, assim, tipo, transformada em uma arte digital, assim, com aquelas artes digital. Eu não sei como é o nome desse efeito, né, que usaram na foto ali. É um efeito de traços, assim, é toda traçada, toda riscada a imagem, assim, ficou bem legal, assim. E aí tem do lado dele, tá de chapéu, assim, boné, ele tá de boné, com um cabelinho mais ou menos grande, assim, por trás. Atrás dele tem um anabola no fundo, e do lado dele tem um outro anabola também, assim. E aí vamos para a última página. Aí na última página é o cartaz da frente da capa, né, como eu falei lá no início, com todas as informações ali. Só o que eu acrescentei, eu tirei no quadradinho onde estava a data, dia 29 de junho, eu botei ali uns símbolozinhos ali. Aí um é de igualdade, quality, o símbolo da HC dentro do círculo ali. Um outro, uma roda de uma bike, assim, aquela parte da coroa, onde a gente fica o pé de vela ali, onde a gente pedala, né? Com um anabolazinho no meio, bem lá no meiozinho, pequeno, assim, na parte onde fica o pé de vela ali. Aí um outro símbolo, dentro de um círculo também, uma árvore com uma mão de luta, assim, no meio da árvore. E embaixo, por último, no quadrado, uma expansão, sim, uma estrela do caos, com um azinho na bola dentro. E aí no meio do zine tem um escrito do Ferrez: além dos condomínios existe vida real. Há muito tempo falamos, ninguém ouviu, não entenderam ainda o que queremos. Respeito, Ferrez. E aí, no final da página, assim, nas casinhas, nos barracos das favelas, onde estava escrito Marina Knopf, estreia do filme. Aí, nesse aqui, aí eu tirei e botei o símbolo trans, né, transativismo, né, que é o símbolo ali com aquelas setinhas, a cruzinha para baixo, né, do feminino, masculino e trans, e a mãozinha da luta no meio. E aí, tá, o viver para lutar no barraquinho do lado eu deixei. E no último barraquinho lá no canto direito da página, assim, eu botei uma mãozinha com escrito Fight embaixo, dentro do barraquinho, assim, na parede do barraquinho. E aí esse aí foi o zine, Mostra Insurgente na Favela. 12 páginas, tamanho A4, tamanho A5, metade de uma folha de A4. We'll be right back. The first one is the Shadow from the Mockhill. Pneumatic Slaughter. Esse próximo agora é o Zine Cosmopunks 2, o segundo, né? Ele é a capa parecida com o outro, né? É tipo escrito Cosmopunks, a poética contra fronteiras, antologia poética marginal, Porto Alegre, Zero Frio, 2022-2023. O Zero Frio é esse zero, aquele círculozinho... com o vazio, né? O círculo com coisinha com cortadinho, né? E aí, quando eu descrevi no outro, essa capa, o logo dos três zines dos Cosmopunks é igual. Então eu não tinha descrevido o logo na outra, só para ter uma ideia aí. É uma fonte de extenso, assim, Cosmopunks, dentro de três barrinhas em cima do O. Tem dois pontinhos, né? Daquelas trema, né? E do U tem duas tremas. E aí, como se fosse a barrinha, tem uma barrinha, teria uma barrinha em cima e embaixo. Só que nessa barrinha em cima, as treminhas, os dois pontinhos da treminha, corta a barrinha assim, divide ela, né? Ela divide ela em três partes. Vem a barrinha até o O, aí vem as duas treminhas, vem a barrinha até o U, aí vem mais duas treminhas em cima do U, né? E a trema, né? Duas não, a trema em cima do U, né? E depois mais outra barrinha. E aí embaixo do Cosmopunks tem uma barrinha, né? Como se fosse isso. E aí a poética contra fronteiras é o A em cima de um murinho de tijolos, poética em cima de um murinho de tijolos, contra em cima de um murinho de tijolos e fronteiras em cima de um murinho de tijolos. E aí, no centro da página tem uma moldurinha de espirais quadrada, assim, contornando toda a imagem, assim, o centro da capa. E aí tem uma punk ali de cabelo enorme, gigante, assim, pro alto, assim, né? Um cabelo, tipo, espetadão enorme, muito grande mesmo, assim, tipo, maior, quase maior que ela toda, assim, né? E aí ela tá com coisa no rosto, pode ser um óculos ali, ou pode ser uma máscarazinha, né? Tipo, ali. Aí ela tá fazendo também, ela tá com a mão esquerda, mão direita levantada ali, fazendo os dois dedos, assim, né? Pode ser aquele símbolo que os punks fazem, com o dedo no meio, ou o símbolo da paz, não sei. E aí, V de vitória, sei lá, né? E aí ela tem um braceletezinho nesse braço, aí uma camisetinha branca, toda rasgadinha em cima na gola, embaixo, assim, na barriga, escrito Ned Ludes, que é a banda que o Paulo Alota toca, né? E aí ela tem um cinto de rebite ali, uma sainha preta, toda manchadinha, uma meia rastão, aí ela tá com uma perninha assim, a perna direita ela tá meio levantadinha assim, com o joelho na frente da outra perna esquerda que tá esticada. E ela usa um sapatinho de salto. E no braço esquerdo tem um braceletezinho também, que tá esticado assim um pouco levantado, segurando um disco. Ali todo preto assim, mas com aquele, um disco de vinil, tá segurando ali. E tem uma assinatura ali no pezinho dela, mas eu não consigo identificar o que que é, não. E aí vamos à segunda página. Além do que foi dito na edição anterior, essa zine foi inspirada principalmente na ideia de coletividade do compilado sonoro Nas Profundezas da Guerra, do Mano Danilo, lá de Goiânia, ao qual participei com minha banda, e também alguns participantes desse compilado estão no zine anterior. Abaixo teremos sempre uma colagem feita por mim, como antes, fomentemos sempre nessa escrita marginal e a cultura do fanzine Boa Viagem. E aí tem uma colagenzinha, né, embaixo aí do escrito, que essa aí foi a apresentação do zine, né, igual foi no outro eu tinha esquecido de ler a apresentação, agora sempre me confundi a apresentação, né, que às vezes, ou editorial, né, tudo faz, né. E aí tem um quadrado preto agora embaixo aí dessa apresentação, um quadradinho assim, não, o quadrado é o contorno do quadrado é preto, né, e o fundo do quadrado é branco, né. Todas as páginas desse zine são brancas também, e são vários desenhos dentro desse quadrado. Tem uma pessoa ali de máscara com uma arma apontando para quem tá lendo, de camisetinha branca, um cabelinho escorrido assim, curtinho, meio picotadinho. Aí atrás tem uma árvore ali com uma expansão dentro, uma só a silhueta de uma árvore, tipo um pinheiro assim, né. E aí dentro desse pinheiro, assim, numa parte em cima da cabeça da pessoa com a arma, tem uma expansão ali, a estrela do caos, toda branca, assim, dentro da árvore preta, né, da silhueta da árvore. E aí em cima, no meio, no centro, assim, em cima do quadrado, né, na parte de cima, tem um gato ali, tipo um querubim, aqueles anjozinhos voando, mas com cabeça de gato e uma arma, assim, um fuzil na mão, de máscara, é um gato de máscara, com um corpinho de aqueles anjos de querubim, né, e um asinho na bola em cima, e uns escritos ali, não sei se é japonês ou chinês, parece japonês, eu acho, né, uma escrita oriental ali, né, lá do lado, ou japonês, coreano ou chinês, mas provavelmente japonês, eu acho, parece, né, mas alguma dessas coisas aí. E aí tem um símbolozinho hardcore ali, chapado de preto, né, um círculo assim, e um HC dentro, que dependendo da posição parece um bonequinho, né, todo preto assim, bem rachado, todo rachado assim, meio desigual assim, algumas partes, né. E aí embaixo tem quatro punks sentados assim de costa pra quem lê, e aí de jaco, todos eles de jaco, né, cabeça abaixada assim, como se estivessem lendo alguma coisa, né. E aí cada jaco tem uma coisa assim, tipo, não dá pra ler, ver, identificar tudo porque é pequeno, né. O primeiro lado esquerdo, não sei, tem um jaco branco, o fundo das costas é branco, mas tem uma coisa preta ali, parece um rosto, não sei. O segundo tem aquele símbolo do conflict, e aí as mangas do jaco dele é preta e o meio é branco. O terceiro tá de capuz na cabeça, e aí o jaco dele todo arrebitado com um patch no meio, que tá escrito alguma coisa ali também que não dá pra ler, e as mangas do jaco é branca, clara, né, de cor clara. O último, assim, no lado direito, tem Ele também já todo branco e não dá pra identificar muito ali o que que tem, coisa assim, né? Tipo, e aí tem uma caveira pirata ali nas costas do Jaco. E aí tá escrito embaixo: bala na cara dos fascistas. Isso é poesia anarquista. Próxima página. O sexo frágil não foge à luta, não importa a sua cor, a sua raça, igualmente é a sua dor. Dor de exclusão social. Segundo os muçulmanos, a mulher tem um grau a menos que o homem, mas no Ocidente não é muito diferente, que a igualdade com o homem para a mulher se torna algo deprimente. Em qualquer situação, o sistema do Oriente ao Ocidente, dê-me ouvidos, abolição, redenção, morte. Rio Grande do Sul, RS. E aí, embaixo dessa escrita tem uma foto, assim, tipo, transformada numa arte preta e branca, né? Só que ela é, tipo, toda de cruzada, de linhas cruzadas, né? O efeito dela, assim, o efeito que usaram nessa arte, né? Pra transformar ela numa arte preta e branca. São várias minas, assim, com panos amarrados na cabeça, aqueles panos quadriculados, né? E aí o efeito de X, assim, né? Tipo, linhas cruzadas, né? Na vertical e na horizontal, na imagem toda. E aí tem uma mina atrás, assim, vindo com essa, tá correndo. Não, e tem uma outra, assim, mais embaixo. Todas elas estão com aqueles panos enrolados na cabeça, né? E aí é só mais as silhuetas mesmo, assim, né? Com efeito de arte digital, assim, né? Jogado por cima da, provavelmente, uma foto que transformaram numa arte digital, né? Ou um efeito, assim, de um programa de imagem. E aí tem, são quatro, assim, todas as quatro, assim, são duas no lado esquerdo, uma no meio com uma tiradeira, essa no meio que dá pra ver mais o corpo dela, as outras dá pra ver só mais a cabeça, e essa no meio tá com uma tiradeira lá disparando, tipo, tá meio de lado pra quem lê. E aí a próxima página. Evolução é necessário. Pelas ruas do underground se avistava faces, vozes, uma história longa na margem da resistência. Nem tudo se baseia em ter discos, visual ou status de loucura. Uma pergunta: você é quem nessa batalha de ideias? Será difícil punk cosplay das antigas ser evolução? Será difícil entender que sua época acabou? Ou você só passeou nas ruas e não observou? Cada corpo periférico existe o seu lugar na fala. Mulheres, pretos, gays, indígenas, nordestinos, proletários, somos todos irmãos e irmãs da revolução. Somos punks em guerrilha, somos potência na gritaria. Se com o paz e amor não fomos ouvidos, então vamos no caos sem medida, destruir para construir. A maior traição que existe é o retrocesso. Não venha com discursos de nostalgia para disfarçar sua ideia reaça bosta. Ninguém é dono de verdade alguma, mas os fatos estão aí, ou você é coletivo ou você é opressor. Jonas Minhocão, SP. E aí no pé dessa página, depois do escrito, tem um quadrado aí, um retângulo, né, com que palavra usar para descrever isso. É uma tiração, ironia ou uma releitura da Santa Ceia, né? Mas com um monte de punks, assim, ali, sentado em volta daquela mesa lá, aquele bagulho lá de Jesus lá, né? Só que ao invés de ser aquilo lá, um monte de punks ali. É meio, não sei, eu não curto muito essa parada, não. Ainda mais ali, com as bandas ali, que os caras estão usando tudo nas camisas, bem clichêzona, né? Mas é uns punks tudo caveira ali, de cabelos de moicano, de cabelos espetados. Aí tem uma camisa de GBH, outra camisa de Disclose, camisa da Viscon, outra camisa de Disclose. Aí o do meio ali, né, que seria o Jesusão, tá com a camisa do Disclose, será que é o Kawakami? O Kuakami? Com a faixinha ali na cabeça, um cabelão espetado ali, né? Assim, a ideia seria até da hora, né? Mas poderia ter colocado mais uma coisa ali. Eu já vi outras mais interessantes dessa releitura aí, do que essa daí. Mas é, tá aí a ideia aí. Aí tem os punks é tudo cara de caveira, né? São vários tipos de punks ali. De camisas, de jacos e tal, com escritos ali, né? E tal. Todo mundo camisa de banda. E aí no fundo tem um anabola grande, assim, né? Só que aí não tá aparecendo todo, tá aparecendo só uma parte, assim. Próxima página. Minuano que traz morte. pinta o cinza de vermelho, lava a terra com o sangue de quem tenta te dominar, minuano que traz sangue do sudoeste a soprar, a vingança dos que morrem, em busca da liberdade, minuano que traz mudança, te representa como brisa e mostra teu desespero como um toque a cortar, minuano que traz guerra, dás-nos força para lutar e extinguir os que ainda hoje vivem por nos parasitar. Psicoses RS, né? Rio Grande do Sul. E aí do lado da, esse é o escrito no lado esquerdo da página, e no lado direito tem um desenho que é tipo uma pessoa, duas mãos assim, faz, preparando um chimarrão, né? É uma mão esquerda segurando ali aquele, eu não sei como é o nome daquilo, que fica a erva ali dentro, né? E a outra direita vindo com a chaleirinha que desce a água fervendo ali, né? Pra colocar ali. E aí tá escrito ali, bar, não tem nada melhor que um bom chimarrão, escrito embaixo. E aí embaixo desse desenho tá escrito, e é o símbolo da paz, Coses. Eu acho que deve ser do Psicose, a assinatura do cara ali que escreveu o texto, né? É o símbolo da paz ao contrário, né? De cabeça virada ao contrário e escrito Coses do lado, assim. E aí, próxima página. Poesia de rua. Transubstanciação da realidade que se parece com uma medusa nua e uma carne esfolada crua. Nas ruas desfilam mórbidos modelos, passarelas paralelas ao caminho do inferno. Meu corpo é conduzido ao tronco dos açoites, tendo como primeiros a me chicotear os milicianos. Depois das chicoteadas vem os cuspes dos brancos, negros e miscigenados da sociedade. Para agravar meu estado, os ladrões ainda me levam os meus únicos trocados. O que fazer então? A poesia é meu único refúgio, o meu único presságio. O mundo inteiro não nota. Desço o poço da existência e retorno à superfície. E vejo que todo este mundo é quase idiota. Na solidão destas ruas, escrevo como quem dá as últimas sentenças. E como alguém que roga pragas. Morram todos. Não todos, é claro. Mas principalmente os milicianos, a sociedade e os ladrões que me levaram os meus únicos trocados. Joker Índio, PA, Pará. E aí, do lado desse escrito também no lado esquerdo, e do lado tem dois desenhos. É um desenho de uma pessoa assim, lendo um livro, olhando para quem tá vendo, só que essa tá mostrando metade do rosto dela, né? Que o livro tá na frente. É um livro todo preto, e escrito poesia assim numa das capas. Na capa, né? Aí tá, dá pra ver as mãozinhas assim, da pessoa segurando o livro e metade do rosto para cima, assim. Uma pessoa de meio com a pele meio enrugada, meio escura, assim, né? Um cabelinho bem curtinho. E embaixo tem um desenho de uma silhueta, né? De uma pessoa de rua, assim, né? Tipo um desenho, né? De um coroinha gordo, assim, de bigodão, um chapéuzinho, uma roupa toda esfarrapada. Mas é só a silhuetazinha mesmo. Não tem nada preenchido. Aí, próxima página. Só a dor é imperecível. É uma colagenzinha com esse escrito, só a dor. Só a dor é imperecível. E aí tem um monte de costurinhas, né? Dentro da colagem, assim. Dois olhos ali. Um em cima e um embaixo, né? Não tá um do lado do outro, né? Só um olho em cima e um olho embaixo. Só a dor, aí escrito entre eles, só a dor imperecível, um monte de riscos em volta. E aí depois vem o rosto, assim, metade do rosto. É tipo como se tipo os olhos do rosto tivessem um em cima do outro, em vez de estar um do lado do outro, entendeu? E aí metade, entendeu? Metade do rosto, assim, não dá pra ver. Da parte que tá faltando o olho, que seria assim, tipo o lado esquerdo de quem lê, tem dois olhos, um em cima do outro, e o lado direito não tem nada, tem só o escrito assim por cima. E aí depois vem o nariz e um rosto assim do nariz pra baixo, com aquelas coisas da barba pra fazer, a barba crescendo, né, ali. E aí com a boquinha, um rosto com uma expressão meio triste, assim, meio séria, assim, né. E aí o escrito é o seguinte, que é por cima dessa colagem escrito, né? Caminho pelas calçadas em meio aos prédios. Ébrio, triste, entorpecido. E é só mais um dia vazio nesse mundo apodrecido. Toda solidão vem do ventre desse estado corrosivo. Por fora finjo um sorriso, por dentro estou corroído. Ódio, ódio, a vida, vida, vida corroída. Desejo, desejo suicida. E aí embaixo tem um olhinho com um escrito ali, tipo, de grafite, picho, sei lá, um estilo de letra assim, né, de grafiteiro, de pichador, sei lá, ali embaixo do olho. Próxima página. Corra, o tempo é dinheiro, melhor se apressar, você devia fazer mais, o relógio faz tic-tac aí na sua cabeça, sem o desejado pedaço de papel. Você não tem nada desse possuíde da vida, desacreditada, enterra o seu potencial. Mas apesar de tudo, o peso, um conselho, buscar o seu tempo, seu próprio jeito de ser, vale a pena. Lucas Revolta, Rio Grande do Sul. E aí, ele tá no lado esquerdo, em cima da página, assim. Aí no lado direito tem um relógio, um relógiozinho assim, só os contorninhos também do relógio, um relógio com aquelas... com os números em algarismo romano, né? Hoje eu acho que eu lembrei que no último programa eu não conseguia lembrar qual chamava essa porra desses números, algarismo romano, né? Eu acho. E aí um reloginho daquele, tipo aquele reloginho de bolso, assim, né? Parece, né? Que tem aquele coisinho em cima, assim, como se fosse botar a correntinha. E aí do reloginho vai saindo umas bolinhas, assim, vindo até uma cabeça de uma pessoa embaixo. Tá com os olhos fechados, tipo como se estivesse numa mesa, assim, né? Sentado numa mesa, só dá pra ver ela do peito pra cima. E ela tá com os dois braços em cima da mesa, um com o cotovelo e no rosto, assim, botando a mão no rosto, né? E pensando, com os olhos fechados ali, pensando, ou dormindo, né? E aí as bolinhas vão saindo pra cima, assim, né? Do relógio, né? Ou descendo pra cima da cabeça da pessoa, como se ela estivesse pensando no tempo ali, ou sonhando com o tempo, alguma coisa assim. E aí embaixo, no pé da página, depois do escrito e dos desenhos, tem mais um desenho de uma nota de dinheiro, assim, né? Só uma silhuetazinha também, uns contorninhos, uma nota de dinheiro, parece uma nota de dólar, né, ali. E aí a próxima página é diálogo com o punk. Nos acordes da imperfeição, um deus é assassinado a cada refrão. Nos acordes da imperfeição, vomita-se mais um protesto contra toda alienação. Nos acordes da imperfeição, a música cifrão é assassinada. Nos acordes da imperfeição, a anarquia sugere asas e molotovs. Nos acordes da imperfeição, eu, você, faça nós mesmo. Nos acordes da imperfeição, grita-se mais um refrão. Morte, a maldita civilização. Nos acordes da imperfeição, canta a sinfonia de morte de todos os ídolos. Aveles Sevilla SP. E aí esse escrito também tá assim, no lado esquerdo da página, na parte superior, no lado esquerdo. Aí do lado direito tem um coquetel molotov ali, tipo, preto, assim, tipo, aceso, ele tá meio em diagonal, e aí o foguinho tá caindo, assim, do lado dele, assim, um paninho com fogo. Aí embaixo do escrito, no lado esquerdo, tem um punk segurando um cartaz, uma placa, né, uma madeirinha com um cartaz, assim. Zine-se ou morra, escrito no cartaz. E aí esse punk tá de moicano, meio que olhando de lado, assim, pra quem lê. Um jaco preto, com os rebites na parte do meio, um anabola na camisa e uns spikes em cima no ombro. E aí do lado tem um dos desenhinhos do Walter Alves, né? Aqueles setinha contornando todo o desenho, com uma linhazinha rodando tudo. E aí com um asinho na bola ali, uma forcazinha com saindo um contorninho, circulando ali uma espiral, umas setinhas. E aí embaixo escrito punk, com uma letrinha todo tipo estilo arame farpado, né? Todo o contorninho da letra. E aí, próximo escrito, próxima página. Sombras na chuva. Arde em fogo fato a lâmina do punhal, qual arranquei de minhas vértebras. Insumo será para meu caminhar, lembranças levadas com o vento. Nem rancor tenho guardar, lugares, caminhos, olhares, os quais demorei e nunca foram para mim. Só agora vem a luz da razão, não era para eu estar ali. Flerto minha sombra na chuva, vejo que sobrevivi, da sutura, cicatrizada, tatuada em mim, a clareza veio da descrença. Sob trovoadas e raios, minha sombra é parte da tempestade. Enfim, Fabrício Alves, MG, Minas Gerais. E aí, embaixo da página, assim, depois do escrito, tem um quadrado com uma pessoa, tipo, só uma silhueta de uma pessoa andando na chuva com o guarda-chuva. Não tem muito o que escrever, é só isso mesmo. Tipo, a chuva bem forte caindo assim, né? Tipo, parece que tem até uma cachoeira caindo em cima do guarda-chuva. Assim, aí aquela água toda escorrendo por cima do guarda-chuva, assim, e a pessoa embaixo do guarda-chuva ali no meio da chuva. E não dá pra ver mais nada além da chuva. E é tipo uma chuva que parece que é à noite. Próxima página. É. Presidente Ivo. Morreu por infecção de um vírus, então desconhecido da maioria. Seu nome era José João Maria. Tá lá na capela, caixão, jazida fria. Quem diria? É só mais outro dia, mais um dia de desdém na periferia. Um trote, um tronco, um soco, um bom dia. Quem viver verá a morte do coronavírus. Um sopro malvado na cara do coitado. Brincando de futebol, pobre diabo, ou tomando um gole num boteco abarrotado. Sul, norte, leste, oeste, centro, não sei pra que lado, os mascarados do sistema minimizam o problema. Discursos descarados, mentindo sobre o esquema, governados por um louco, tá bom ou tá pouco. Impecar o presidente, esfaqueado ou miúde, cretino demente. Cuide-se, pois a morte é real. Não sucumba na fila do hospital, na indústria farmacêutica. Racismo letal. Morte entre os dentes do sorriso do chacal. Contaminação letal tipo Tomb Raider. Presidente Ivo. Qual será o próximo nóia na ponta do fuzil? Bolsonaro 19. Voz trêmula e covarde. Defende com as armas os ricos contra os pobres. Isolamento e quarentena nas profundezas do porão. Entre desempregados, miseráveis e dependentes. As mãos armadas do presidente, mentecapto incoerente, necropolítica, solução final, anjos dentes, o mal. Valo Velho SP. E aí, esse tá no escrito, tá, o escritor da vem pegando a página toda, né? Ele tá no lado esquerdo da página, assim, no lado direito tem uma morte com a cara, meio cara de caveira e cara de Bolsonaro misturado, assim, né? É toda chapadinha de preto. E aí o rosto dela, né? Que ela tá segurando uma foice, assim, encostada no ombro, e o rosto dela é o rosto caveira, mas do dito cujo lá. E aí, depois, no lado direito, mesmo lado direito, assim, embaixo dessa imagem, um pouco mais abaixo, tem um cachorro cagando numa privada, e aí da bunda do cachorro tá saindo a cara do dito cujo, o Bolsonaro lá. Bem, gostei, adorei essa arte aí. E aí, próxima página. Tudo tem sabor de indústria. Tudo repetitivo, ser humano obsoleto, virtualizando as realidades num espetáculo de imagens. Ególatras que compensam suas frustrações, sobrevivendo de carência de atenção. Na simbiose da autorrepressão, escravizado, lambendo as feridas de suas ilusões. Condicionamento operante espontâneo, perfis psicológicos pré-fabricados e limitados, incentivando por tudo que seja supérfluo, vazio e inútil, vivendo alimentando um tamagotchi, com projeções de suas infames futilidades, perversidade também fundida com bits e likes, cada dia mais perto, sempre mais longe de si mesmo. Ver ovelhas mansas com suas máquinas de contato imediatistas, que diminuindo a distância e o tempo, cada palmo mais perto do que se procura. Só relento e esquecido a sete palmos da sepultura. Gambá profane, é Rio Grande do Norte, RN. E aí, em cima, no topo da página, no lado direito, que o escrito tá no lado esquerdo, a maioria dos escritos é tudo no lado esquerdo, né, e no lado direito sempre tem um desenho, aí esse daí tem um tamagotchizinho, né, que eu acho que é isso, é um tamagotchi que eu nunca vi ao vivo, um bagulho desse, só na internet, eu acho, umas imagens assim, mas eu nem nunca vi isso aí, essa moda aí quando teve, passou, e eu nem vi na época que teve, né, só ouvi falar, mas eu nem nunca vi um treco desse na minha vida. E aí dentro dele ali, o que seria a telinha, tem um bichinho lá, né, que seria essa porra, tem aquela correntinha, três botãozinhos, escrito Tamagotchi ali, tem um bonequinho ali dentro, escrito Solidão. E aí embaixo, assim, tem um, depois do escrito, embaixo, no pé da página, tem um quadrado, um retângulo, né, com uma pessoa ali, né, com uma máscara daquelas de realidade virtual, né, um óculos, sei lá, como chama aquilo, o pessoal bota no olho, assim, serve pra jogos, né, pra bagulho de realidade virtual. Próxima página. Um punk louco me mostrou uma tinta fluorescente, pintou a cidade toda e depois se matou, enchendo a cara. Destruiu o sistema, era sonho de adolescente. E hoje, numa lápide, a sua ideologia me encara. Além de pet, piercing, guitarra, a luz se faz na rua e na farra, porque eu seco todas as garrafas e ainda com elas faço uma arma. A direita tem medo da revolta, isso que me motiva. O ódio me faz sentir vivo e é da alienação ele me livra. Aprendi que revolta e tesão não se esconde e se grita. E hoje, um punk jovem reencontrou e já produziu uma nova tinta. Neto, Rio Grande do Sul, RS. E aí, depois do escrito, tem uma mão com um jet, assim, né? Tipo um desenho, né? De uma mão, assim, com spray, assim, bem grandão no pé da página, assim, saindo spray. E aí do spray, onde sairia a tinta, né, do jet spray, de onde sairia a tinta, ela tá apertando assim, sai um rosto com uma boca abertona, assim, tipo gritando, assim, dentro de um círculo, né. E aí a próxima página. Sol que sobe e cai lento por sobre corpos famintos de luz e sombra. Animal celeste mugidor de cadáveres, lambendo o lagarto seco no asfalto. Sol daninho cuspindo suas vértebras, sangue dourado bramindo monstros, violino com as cordas dos cabelos queimados dos matos dos nossos sonhos. Besta mitológica descrita nas laudas, esquecidas do deserto do confim da vida. Apalpa a crosta de ferro e demonstra que a mãe dos horrores é a mais velha que a morte. Tiago Chiripo, Minas Gerais. Eu sempre já perguntei pro Thiago como fala esse bagulho, mas eu me esqueci como se pronuncia esse Chiuaripo. É, Thiago Chiuaripo, MG, Minas Gerais. E aí tem tá meio escrito no lado esquerdo, né? Mas não pega a página toda. E aí em cima tem um sol, assim, né? Tipo um rosto dentro. Tipo eu não sei como é o nome dessa, como explicar como é essa imagem aí, não. É um sol com um rosto dentro. Mas é um sol de umas bagulho de simbologias aí, né? E aí eu não sei direito explicar isso, não. Tá fora da minha alçada, dos meus alcances, dos meus conhecimentos, que são poucos. E aí no final da página tem uma espécie de cobra-cavalo dentro de um retângulo, assim. É uma espécie de cobra, né? Assim, um rabo ali, poderia ser uma sereia-cavalo, uma cobra-cavalo, né? É tipo metade do corpo, é tipo um corpo meio serpenteado. E lá no final tem uma caudazinha, parece de sereia, mas poderia ser um cavalo marinho, mas um cavalo marinho mais bizarro, assim, né? E aí ele vem da metade do corpo pra frente, é um corpo de cavalo ali, né? Com aquele coisa assim, tá de lado pra quem vê, né? Pra quem lê. E as duas patas dianteiras dele, na traseira ele não tem patas, né? Só tem as duas patas dianteiras. E aí das duas patas dianteiras tem aquele bagulho de peixe, assim, as nadadeiras, né? Na ponta onde teria os cascos. Próxima página. Sou bicho da mata, sou bicho na terra, não quero ocupar nenhum topo. De ouro roubado, banho em sangue indígena, sangue corre pelo meu corpo, que também foi roubado. Quero o topo das árvores e o bater de asas, quero a boca doce de jaca e o corpo banhado no encontro dos rios e mares, sem pressa, sem medo. Quero canto originário, canto de bichos e bichas. Quero fogo que cura, não que destrói. O ar com fábricas e bombas. Nem chama que queima aldeias e armas que aumentam estatísticas. Quero ver a chama no rosto em dia de lua cheia, em volta da fogueira. Ou nos olhos por trás das capuchas no fronte. Quero dançar em meio aos destroços de um sistema capitalista e colonizador falido. Seja ao som de maraca e atabaques, ou pogando HC no asfalto, em meio a essa guerra que eu nem me lembro de nunca esquecer, que sou corpo trans, não binário, indígena, favelado, que apesar do genocídio, meu povo vive, e lutar é inevitável. Juca, RJ. E aí tem um desenho de uma mão no lado direito, assim, com uma espiral dentro da mão, assim, na palma da mão. E aí mais embaixo tem seria um inseto, um besouro com uns círculos dentro dele, assim. Eu não sei que bichinho seria esse. E aí tem mais um escrito depois, assim, aos parentes, bichos, bichas, travas, não binários, sapas, cuis, pretos e indígenas, que transitam sem fronteira, retomando seus corpos, suas mentes, suas memórias e histórias. Somos raízes e sementes nascidas do luto e da luta. E aí embaixo desse escrito tem um grafismo, assim, indígena, né? Aí, próximo escrito... Curso do rio, alastram-se as correntes fluídas desta maré tórrida, beirando o abismo desta insana realidade, prestes a observar ruir. Soam os cantares mortuários ao velório do que antes foi, e insólita mantém-se cantiga de braba a ida de todo futuro fruto. Nada mais restará diante do trono vazio, onde a tirania abraçava os algozes, silenciadores de nossas melancólicas vozes. Nem um trunfo, apenas uma flor de pé neste seco jardim. Nenhuma outra vida diante da fumaça, apenas o fim de Omar e o Grande do Sul, RS. E aí no final da página, não, metade da página, esse escrito é bem pequenininho, bem breve, pega só um pouco menos que a metade da página, no final da página tem um desenho de uma pessoa negra, né, com umas texturas de oncinha de fundo da imagem, uma pessoa negra, com uma roupa assim, com um casaco preto, uma camisa branca de gola V, ou uma camisa polo aberta assim, né, sem os botões, e um cordãozinho ali de correntinhas aí ali, né, tem essa pessoa, tem dois largadores, um bigodinho, uns olhos claros assim, né, uma pele bem escura, né, no caso aqui tá cinza, porque a arte é preta e branca, né, e... não tem mais muito o que escrever, né? Uma pessoa, tipo, poderia ser um homem trans, uma mulher trans, não, no caso um homem trans ou um homem, né, cis, assim, né, mas negro. É, próxima página. Estampas antifascistas estampadas em tecidos, feitos com mão de obra escrava. Na rede, o lacrador lacra. Os nossos lacram as tampas dos caixões. Subjetividade, pseudo-revoluções. O sangue é vinho, a lágrima é tempero. Senhores brindam o sabor do nosso desespero. Leandro Cardoso, SP. E aí, do lado desse escrito, que também só pega metade da página, tem uma flor ali, uma flor do algodão, né? Um algodão, né? Um bagulho de algodão, que é o tempé aqui, é igualzinho. Pode ser outra coisa, mas é o algodão ali. Três algodãozinhos assim, saem umas bolinhas brancas assim, mas pode ser outra ali. E tem uma camiseta do lado ali, preta, com um símbolo antifascista, aquelas bandeirinhas vermelha e preta. Só que aqui tá tudo preto, né? Porque é um cine preto e branco, né? E aí seria uma vermelha e uma preta, assim, no meio da camisa. E aí embaixo tem uma... tirinha, charge, sei lá como chama isso, charge, né, eu acho, um quadrado assim, né, com um cara, um garçom segurando um vinho assim, olhando pro vinho, e aí um outro cara sentado assim, bebendo, né, com a tacinha, aquela bagulho de vinho na mão assim, só com um pouquinho cheio, né, aquelas frescurinhas de botar só um pouquinho, e aí o cara tá com o cotovelo assim na mesa, segurando o outro pro alto, que tá de óculos, engravatado assim, e aí, notas feudais esticotadas, com aroma bem acentuado de abuso e desprezo, em um terror nazifascista. Este vinho é Salton ou Aurora? Aí o garçomzinho tá olhando lá, é uma pergunta que ele fez, né? No final. Fogo originário, a próxima página. Vem na origem da flecha, soberania indígena que me eleva, seja no asfalto ou então pela selva, sempre estivemos na força da terra. Com o sistema não tem dialeto, só contra a corrente e papo reto. Não estou maluco, sou filho da mata, herança ancestral que me forja na garra. O colono tenta, mas nunca me mata, a bala que voa nem sempre me erra. Mas hei de virar adubo dessa terra, do que parar de lutar por ela. As ideias nunca morrem, as esculturas nunca não se afogam nas radiações deste concreto. Nosso sangue seguiu fértil, independente de excluídos. Inundamos nossos gritos, resistindo e persistindo a 500 anos de extermínio. Genocídio do maldito e cruel colonial capitalismo. Insurgimos, insistimos e ainda resistimos. O fogo natural e original de quem sempre pertenceu, nunca... cedeu nem se perdeu, pluriversidade étnica venceu, hegemonia não nos assusta, nem exila ou ofusca o espírito ancestral, que emana na perseverança dessa luta contra o mal. Liberdade que é justa não se assusta com o canto do Urutau. Simba, RJ. E aí esse escrito pega todo o lado esquerdo da página. E aí no lado direito tem um pássaro, um pássaro meio louco, assim, com os olhos meio de louco, assim, né? E aí da cabeça dele sai um pensamento, e aí dentro do balãozinho, que seria o pensamento, né, do pássaro, é um grafismo indígena, assim. E aí embaixo tem um desenho do Latuf, né, 2013, ali tá escrito. É um indígena, assim, com um cocar, olhando pro alto, assim, sem camisa, né? Um indígena homem, no caso, assim, né? Com um colarzinho ali no pescoço, e aí sem camisa, não tem nada assim no corpo dele. Só na cabeça dele que tem um cocar. E aí, olho pra cima, próxima página. Olho pra cima e não vejo nada. Vazio mais repleto que eu já vi. Enche meus olhos, inunda minha mente. Desequilíbrio mais intenso que já senti. Enche meus olhos e não vejo nada. Vazio mais repleto inunda minha mente. Ele olha para cima e sente o que eu vi. Ele olha para cima e vê o que senti. Tudo isso tão intenso, não passou de um devaneio real e tenso. O desequilíbrio nunca teve de fato harmonia. Era apenas algo que a mente queria, algo eu vejo que nunca foi dança. O que fica é apenas uma dolorida lembrança. Queoclenol, Rio Grande do Sul, RS. E aí no final, depois do texto, tem um quadrado com uns olhos. Só os olhos, assim, um pedaço do nariz. É tipo uma arte preto e branca, assim, com toda bem sombreada, assim, né? Mas só os olhos ali, tipo como se tivesse os olhos olhando pro alto, assim. Próxima página, estanco. Universidade ou sistema penitenciário, tanto faz, alegria, liberdade ou solidão, tanto fez, um prêmio ou castigo, é todo dia, freguês, mentira, distopia, para quem acredita, para quem reza, se esforça ou atira, para quem acredita, que vence e retorna à conquista, para quem não se move ou engole o que o mundo cospe, mas se um dia atinge, o que lhe arrebate é comum, estado está fadado a se foder. Gabriel Matoso, Minas Gerais, MG. E aí esse escrito pega metade da página, e aí embaixo tem um desenho ali de um, seria um forte, né, com umas torres ali em volta ali, né, e algo ali, não sei se é uma pessoa, um cachorro ali, bem na frente ali, mas é um desenho bem, tipo, como se fosse uma foto, né, também transformada em um efeito de arte digital, assim, tipo, parece um forte, né, não é um castelo, tipo um forte, né, os muros, aí vem aqueles muros, aí vem umas torres, aí mais um pedaço do muro, depois umas torres, um pedaço do muro, umas torres. Próxima página. Homem de sobretudo morre de medo da compaixão, escravo da vaidade e também da ambição. Sociedade nos frustra e oprime nossa emoção. Nos forçam a viver nesse sistema que congela vosso coração. Victor, Rio Grande do Sul, RS. E aí tem embaixo, esse escrito pega um pouco menos da metade da página, bem curtinho. E aí tem mais um quadrado aí embaixo aí com um cara de chapéu e um casacão, assim, né, tipo um sobretudo daqueles casacos bem grossão, bem grandão, assim, né, e aí escrito medo, medo, medo, medo, medo, tudo em volta dele, assim. Eu não sei como é que é o nome desse casaco pra descrever ele, é um casaco tipo um sobretudo, né, que é bem grandão, assim, que vai até embaixo, assim, só que ele tá mostrando só da cintura pra cima, mas eu imagino que é isso, né, que é aquele casaco, pelo estilo do desenho, parece ser aquele casaco bem grossão, bem grandão, né, de muito frio mesmo, né. Aí, próxima página, num zine, elogio é bom, mas eu nem me apego, mas masturbar meu ego, coisa que me nego, mente borbulhando, delírios, me entrego, jamais habitei, vila do sossego, de dia zumbi e noite morcego, não vivo na lâmpada, minha mente esfrego, dali sai de tudo. As visões eu pego, jogo numas folhas, edito e agrego, transformo num zine e por fim te entrego. E se não gostares, refazer, delego. Pola, Rio Grande do Sul, RS. E aí, escrito no lado direito, assim, no lado esquerdo da página, e no lado direito tem uma silhueta de um mascarado, um encapuchado, com uma bomba, daquelas bombas redondinhas, com pavio aceso assim, na mão. Ele não tem detalhes nenhum, ele é todo, só a silhueta mesmo, toda preta assim, só da cintura pra cima. E aí ele tá segurando um zine Cosmopunks, assim, né? Todo preto, com a capa preta, né? E aí o seria o primeiro zine, né? Com aquela capa preta, só que tá tipo invertido, né? Porque o zine é a capa branca e aí as imagens pretas, né? O nome, a imagem, o escrito ali. E aí tá invertido, tá? A capa tá preta e o conteúdo da página tá branco. A caveira, o logo lá, né? Pra quem só vê no zine que eu descrevi anterior, a capa do zine anterior, do número 1. Aí depois a próxima página, penúltima página, é ação antifascista social. Tem ali escrito em circular assim, né? Começa assim, ação, aí vai subindo, e aí antifascista, e vai descendo. E aí no meio tem que é tipo circulando um desenho que tem, né? Aí no meio tem uma panela ali com um símbolo antifascista, aquela bandeirinha, né? Vermelha e preta. E aí sai uma fumacinha da panelinha, e aí um garfinho no lado direito e uma faquinha no lado direito em volta, completando, né, do ação antifascista. E aí social embaixo, assim, no meio, assim, pra completar o círculo em volta da panelinha. Aí 3 anos e 10 toneladas. O que é? Ação Antifascista Social é um coletivo independente e autogestionado que pratica ação direta em solidariedade a quem mais precisa, pessoas e comunidades em situação de vulnerabilidade social e de insegurança alimentar em Porto Alegre e outras cidades do Rio Grande do Sul, sob uma perspectiva de disseminar a cultura e a prática antifascista. Quem faz parte disso? Somos um coletivo composto por uma diversidade de indivíduos e que se une na luta por vida digna, contra a fome e contra a desinformação, autoritarismo e as opressões, buscando construir relações sólidas e combativas de solidariedade desde baixo. Esse coletivo surgiu na luta nas ruas e no combate ao fascismo em Porto Alegre, atuando na nossa realidade local, mas nos conectamos a tradições e submissas históricas do antifascismo. 3 anos e 10 toneladas. Estamos celebrando nosso aniversário de 3 anos agora, em 16 de setembro de 2023. Nesses 3 anos de existência e resistência, temos arrecadado doações de alimentos e outros itens, cozinhando e entregando refeições de qualidade todas as segundas-feiras, sem falhar, no centro de Porto Alegre. Em 3 anos, entregamos 18.720 marmitas, sempre acompanhadas de suco e às vezes de frutas. Cozinhamos 10 toneladas de comida nesses últimos 3 anos e buscamos variar o cardápio. Frequentemente utilizamos vegetais e frutas sem veneno da agricultura familiar. Ação além das marmitas. Também apoiamos e distribuímos cerca de 300 quilos a 500 quilos de alimentos por mês para retomadas, aldeias, quilombos, ocupações e comunidades de nossa rede que resistem. Tudo dentro das nossas possibilidades, geralmente em Poá, na Grande Poá, em outras cidades do Rio Grande do Sul. Realizamos oficinas de grafite e de serigrafia, além de outras atividades culturais, sempre de forma gratuita e no intuito de difundir a cultura antifascista. E aí tem umas fotos do rolê, assim, né? Umas fotos preta e branca ali, não dá pra detalhar muito, assim, o que que é, né? Tem uma foto ali no lado esquerdo, assim, com um grafite na parede lá, escrito alguma coisa, um rosto de uma mulher, essa mulher negra, assim, com um alargador, com um turbante. Aí na outra foto ali tem umas pessoas ali, acho que dando alguma coisa pra um morador de rua ali, deitado na rua ali. Aí depois eu tenho uma outra foto no meio, assim, com acho que a bandeira do bagulho deles, mas outra foto depois com a bandeira também, escrito ação antifascista e várias marmitas ali, né, eu acho. Pelo que parece, tá pequeno assim, né? E aí depois mais uma outra foto ali de uma panela, eu acho. E aí tem mais uns escritos. Em 3 anos, nós entregamos 18.720 marmitas. Cozinhamos todas as segundas-feiras cerca de 10 toneladas de comida arrecadadas e compradas. Distribuímos doações de cerca de 4.800 quilos de alimentos. Somos autogestionados, não temos líderes, não representamos siglas, nem nos autopromovemos. Somos antifascistas e ingovernáveis. Toda a prestação de contas está disponível nas nossas redes sociais, arroba ação antifascista social. E aí tem um punhozinho ali, aquela mãozinha da luta ali, né? Branca, assim, toda branca, assim, né? Com os dedinhos virados para quem lê. E aí a última página tem os arames enfarpados em volta da página. E aí duas caveirinhas ali com cabelos espetados. Assim, uma no lado esquerdo, uma no lado direito e uma na bola sangrando no meio, né? E as caveirinhas não tem a parte do queixo, só tem a parte do lábio superior para cima, né? E elas estão de lado para quem lê. E aí o anabola entre elas, assim, né? Tá sangrando ali, né? Um anabola todo espirrado, assim, sangrando. E aí, dedicado à galera que enviou seus poemas rabiosos e os que escreveram, os que eu expropriei, e especialmente ao poeta Jonas Minhocão, que renasceu das cinzas esse ano. Em memória de Tina Ramos, uma das pioneiras do punk, e Maria Pinto, a ditadora anarquista gaúcha, editorial do jornal Protesto, perseguida pela ditadura, se foi a Buenos Aires, cidade ao qual tinha muito apreço, amava o tango. Esta edição está sendo feita em benefício do coletivo Ação Antifascista Social, portanto, se puderem, apoiem diretamente ou comprando e distribuindo com renda destinada ao coletivo no Pix açãoantifascistasocial@outlook.com. E aí, dedicado à Ação Antifascista Social, apoio HC Produções, feito com LibreOffice, The Document Foundation, e tem um pinguinzinho ali escrito Ubuntu ali. Pinguinzinho sentado, né, que é o símbolo ali dos softwares livres ali, não sei se é do Ubuntu, acho que não é do Ubuntu não, mas é, tá associado ali, né, os Linux, né, a uns dos Linux, e aí escrito Ubuntu. E aí embaixo tem o logozinho do Alvorada no Nato, que eu descrevi no último zine, né? Que é o gatinho com a anabola, escrito Alvorada no Nato 1, no símbolozinho, a silhuetazinha do planeta ali, Alvorada do Nada, edizione@noblogs.org. Criação, se defende compartilhando, ó. Esse foi o zine Cosmopunks 2, 24 páginas. Aí, ML aí, detonar a primeira aí, Holocausto. Falta sabedoria, força de brigada. Tudo pronto, tudo forrada. Tudo forçou, exercer nossa psique de inteligência. Levas cobiçado. Holocausto. Caos! Mundo Caos. Valeu, Mundo Caos. Valeu! Movimenta aí, juiz de fora. Uma nossa aí, 5 minutos. Ai, não sei a letra não, vai de qualquer jeito, hein? Yeah. barrada, preto arrasa, esperaram o preto feio, esperaram o preto feio. Se eu comedor, Deus para, cê para, esperaram o preto feio, cê para, cê para, cê para. Se eu comedor, Deus para, cê para, esperaram o preto feio, esperaram o preto feio. Se eu comedor, Deus para, cê para, esperaram o preto feio, cê para, cê para, cê para. próximo zine é o e último, né? Cosmopunks 3. É, Cosmopunks, a poética contra fronteiras, antologia poética marginal, Porto Alegre, inverno, verão de 2024. Esse é o terceiro zine, né? Do Cosmopunks. E aí a logo, a mesma coisa dos dois zines anteriores, Cosmopunks em cima, Poética Contra Fronteiras, né, em cima das paredinhas de tijolo, embaixo Antologia Poética Marginal, Porto Alegre, Inverno, Verão 2024, na capa, né, isso tudo aí, e no meio da capa, né, um quadrado ali, né, dessa vez não tem nenhuma moldurinha, né, um quadrado ali com uma arte lá em alusão às enchentes que teve lá no sul, né, Porto Alegre lá. E aí é uns punks ali, um punk, uma outra pessoa ali com um turbante, né? Acho que poderia ser uma mulher negra, algo assim, né? Um punk ali de cabelo espetado, camiseta branca ali, uns dois cachorrinhos num barquinho ali, né? Remando ali na em tudo alagado ali, né? Um monte de lixo boiando na água ali, pneus, sacos, essas coisas, a água bem escura, né, uma água assim, bem escurona mesmo, né, no caso aí desenho preto e branco, a água tá preta, né, com os detalhes brancos dos desenhos, né, dos lixos, né, e aí tem uma casa lá ocupada, né, o escrito Ocupa Punk, e aí um cavalinho em cima do telhado da casa, né, a casa tem um anabola, escrito Ocupa Punk, aí dá pra ver só metade das janelas, uma paredezinha de tijolo, metade assim, né, e aí um telhadinho lá e um cavalo em cima, umas nuvens bem no cima assim do topo do quadrado, e aí vários uns raios, as chuvas, né, um céu escuro também com as como se fossem as linhas da chuva assim de água em branco, né, que representa a água, e aí vários prédiozinhos brancos com janelas pretas ao longe, assim, né? Do lado da Ocupa também tem uma casinha, pode ser uma extensão da Ocupa ou uma outra casa vizinha, né. E aí essa daí é a capa do Cosmopunks 3, vamos à segunda página. Aí tem a apresentação, né, da ideia do zine, né, agora nessa segunda página. Bom, esse ano já começou difícil, fortes temporais seguidos de falta de luz e árvores caídas por todo lado. E piorou meses depois, principalmente para quem vive nas áreas próximas à Orla do Guaíba, na capital, e cidades de rios ligados à Lagoa dos Patos, onde ocorreu essa que é tida como a maior enchente do Rio Grande do Sul. E tão logo surgiram as queimadas descendo lá da Amazônia, trazendo nuvens de fumaça, deixando o céu nublado com chuvas de água escura e cheiro de carvão. E aí embaixo tem uma arte de Ocupa que é bem conhecidinha, né? Assim, é um monte de gente no... É uma casa grande, assim, né? De dois ou três andares. E aí lá em cima um monte de manifestantes, né? Só as silhuetas pretas, assim, várias bandeiras pretas, alguns pássaros voando em volta, as galera com várias ferramentas na mão, um coquetel molotov, madeiras e tal, em cima da casa. E aí é uma casa, assim, bem, tipo, toda rachada, né? Várias partes assim, onde o pessoal, principalmente na parte de cima, onde o pessoal tá em cima, tem um beiral ali, uma muretinha, né, onde os manifestantes estão atrás, aí tem umas faixas penduradas assim, Ocupa a cidade, um anabola, um símbolo squatter, um desalojo, uma ocupação, um desalojo, uma ocupação, tá escrito em espanhol, e aí tem uma expansão ali, com estrela do caos, aí várias janelas embaixo, assim, por trás das faixas, assim, fechadas com madeira, né, tipo, como se fosse num dia que de tentativa de desalojo, né, e a galera lá se manifestando contra o desalojo, né, aí fecha tudo, né, pra não, a polícia não entrar e tal. Aí tem mais umas faixas embaixo, na metade da casa, assim, né, no podrão desalojar nossas ideias, aí um símbolo squatter, la resignação é um suicídio cotidiano, outra faixa, aí um anabola embaixo, bem chegando na parte de baixo da casa. Aí tem mais uma outra faixa ali, biblioteca, alguma coisa, luz, livros, não sei o que lá, não dá pra ler, porque aí tem uns punks na frente, assim, né, não é aquele pessoal do Crash, né, aquela imagem do Crash, assim, que são quatro pessoas, assim, não sei exatamente, né, porque eu não sou muito dos entendidos de Crash, assim, sempre assim, curto o som, mais ou menos. Nunca foi muito o som, de tipo de som que eu gosto não de ouvir, mas eu curto as ideias, o rolê da banda, assim, as histórias que eu já vi e tal, lá. Já assisti o documentáriozinho lá, também é bem massa, né? Até na atualidade, assim, tem algumas coisas interessantes, né? Apesar da banda não existir mais, né? Sonoricamente, né? Mas a ideia, né? E tal. Aí tem ali uma imagem ali que é bem que é usada por eles. Não sei se são integrantes da banda mesmo, só uma imagem de punks, assim, que eles colocaram. Aí é um ali de perna cruzada, assim, todos os três em pés, né? Os quatro em pés, um ali de perna cruzada. Todos eles acho que estão com alguma coisa na cabeça, assim, tipo, o primeiro de jaqueta preta ali, tem uma, acho que uma coroa na cabeça, ao que parece. Isso da esquerda pra direita. Aí o segundo ali, o primeiro tem a cara, parece a cara da rainha, eu acho, né? Acho que é uma zoeira isso aí, essa imagem, né? O segundo é, acho que é isso mesmo. Aí o segundo é ali um punk ali com a camisa branca, escrito Destroy, calça preta e a cara do Papa. O terceiro ali é camisa preta e calça branca com uma coisa, parece que o bagulho da Estátua da Liberdade na cabeça, assim, um chapéu, mas parece aquele bagulho da Estátua da Liberdade. E o quarto ali, de casaco preto, calça ali também, meio preta ali também, e tem uma cara ali de uma pessoa que eu não conheço, tá ligado? Acho que é uma zoeira, assim, não sei se são os integrantes do Crash com a cara de outros caras, né? Isso eu não entendo, não saco isso aí não. E aí tá escrito na frente desses personagens, punk não é rock. Do lado ali deles, ali no lado esquerdo, tem um gatinho em cima de uma roda, eu acho, escrito ocupado, e um símbolo hardcore ali, um HC dentro do círculo. No lado direito dessas coisas tem um gatinho preto, né, aquele gato arrepiado em cima de uma bike, assim. E aí bem no cantinho lá da ocupação, assim, tem um fogo ali, mas uns outros detalhezinhos, assim, né, que não dá pra detalhar muito pelo tamanho, assim. Esse aí foi a segunda página. A próxima página é Foco da Pestilência. A humanidade caminha para o fim da existência. Foco da pestilência. O homem é a sua própria doença. De animosidade e caos, destrói uns aos outros, essência da vaidade, corrompidos por valores torpes da sociedade, rumando para o fim. Ainda assim, deixando a maldita herança da desesperança para os que irão chegar. Foco da pestilência. O homem é a sua própria doença. Pária excrescência. E aí, Geraldine, Jundiaí, SP. Aí tem um caixão ali do lado desse escrito. É um caixão branco, né? Só com os contorninhos, assim, para identificar. Um caixãozinho mesmo, daqueles, não sei se de madeira ou de outro material. E escrito chegada no meio, assim, do caixão. Ele tá em pé na página, assim. Não tá deitado, não. Ele tá em pé na vertical. E aí embaixo na página tem um quadrado, um retângulo, quer dizer, escrito humanidade doença. E aí tem uma imagem daquele negócio da peste, né? Aquele personagem lá, sei lá o que era, um médico, sei lá que porra era aquela. Uma pessoa que cuidava dos doentes, ou algo assim, né? Da peste, da época da peste lá nas Europa lá. É um cara com a máscara, né? Aquela máscara de pássaro, um chapéu, uma roupa, tipo uma roupa cobre o corpo todo, assim. Só que só tá mostrando da metade da cintura pra cima, e ele tá segurando uma varinha na mão, assim, com alguma coisa com mais asas ali. E aí um céu assim de fundo, assim, umas nuvens assim de fundo, uma arte preta e branca, assim, tipo pontilhismo também, um estilo assim parecido com pontilhismo, bem detalhadinha, bem feitinha, bem maneirinha. E é isso aí. Aí a próxima página, catástrofe é o sinal de alerta. Abandonar tudo que foi construído através da destruição de matérias-primas para a cadeia produtiva do capital. Evacuar o local de origem, deixando para trás os rastros do explorado. Civilizado, taxado, vendido, comprado e contaminado. Enquanto isso, a natureza se renova, adaptando-se às diversas situações de aterros e desmatamentos, enquanto o moribundo humano cria métodos de proteções abusivas que condicionam a vida ao perigo constante. Investindo em guerras, desmatamentos, chacinas, encarceramentos das massas, protegendo a propriedade privada, privando desabrigados das necessidades básicas, onde a esperança acaba se tornando vingança. E aí embaixo desse texto, né, no meio da página, esse texto pega a parte de cima da página, tem umas casinhas só mostrando os tetinhos dela, assim, no meio da água, um desenho, assim, bem simples, só de contorninhos, assim, umas casinhas de telhadinho triangular, com a chaminé, com chaminés, assim, só aparecendo só o telhadinho da casa dentro da água, assim, e é um barquinho ali com três pessoas ali, só a silhueta mesmo das pessoas, remando ali, né, dentro da água, assim. E aí, mais embaixo, tem outro texto ou continuação do mesmo, não sei. O jogo é de azar e a satisfação de consumir tem prazo de vencimento. As necessidades básicas enchem as lixeiras e a vida capitalista obriga a viver condenados ao inferno para manter o suborno abusivo do céu que reproduz avarentos degradantes que refletem a miséria e ignorância. O oportunismo acompanha a filantropia e a vida passa a ser as normas que mantêm o atraso na formação das gerações submissas e alienadas ao acúmulo de desafetos que regride aos discursos imediatistas da barbárie aos mais vulneráveis, onde a covardia prospera, a necessidade é imposta. A submissão ao trabalho escravo e a falta de incentivo à emancipação geram mal-estar e desespero. O Estado é de pânico e a fé alivia o conformismo da degradação humana. Acender uma vela para não passar fome é comer cera e dar lucro ao vendedor de velas. Alisson, Aracaju, Sergipe. Aí, próxima página. O estoico. Eu vivo no presente e de resto, nada importa. Aqui está presente tudo que existe, tudo que há. O passado já foi varrido pelas areias do tempo. O futuro é tão incerto como a neblina ao horizonte. Eu não sofro mais, pois percebo que o sofrimento não existe. O sofrimento está apenas em relembrar o passado e antecipar o futuro. Eu não vivo no passado, nem no futuro. Eu já vivi ou vou viver, mas agora eu vivo no vazio e além disso nada existe. Do que adianta me remoer pelo que aconteceu e não pode ser mudado? Pois coisas que apenas me fazem sofrer no presente sem motivo, lembrando-me do passado. Do que adianta preocupar-me com o futuro, que não está ao meu horizonte e nem posso controlar? De nada adianta sofrer no meio se eu não sei o fim. E de nada adianta tentar controlar o que está apenas sobre a graça dos deuses, destino ou sorte. De nada adianta preencher o vazio do meu presente com o que não existe, passado, futuro, o que foi ou será, pois eu apenas vivo no presente e fora isso nada importa. Júlia Krieger, Gravataí, Rio Grande do Sul. E aí no pé da peça, texto pega quase a página toda e no final tem um retângulo com uma cara de um, parece, sei lá, um barbudo com um cabelo ali, coisa, parece uma estátua grega, alguma coisa assim, um personagem desse tipo aí. Dizer o bem, esse aqui é tipo, parece uma estátua. Aí ele é tipo, tem um cabelo assim, meio, um pouco cacheado assim, meio, e aí barbudo, né, com uma cara de estátua ali mesmo, não sei descrever isso aí não. E aí tem tipo, parece aquelas roupas gregas assim, só que só dá pra ver dos ombros pra cima. E aí, próxima página. Peças eróticas para crianças adultas. Sexo se fala, floresta, maternidade, paternidade. Na vida, na saudade, no procurar, no encontrar, no caminhar, no preceder. Na chuva que molha, trazendo o frio, o cheiro da terra. Em casa, sexo se fala, antes que seja tarde. Não criar monstros é preciso, não criar monstros é preciso. Moldar e assassinar. Moldar é assassinar, controlar é assassinar, padronizar é assassinar, civilizar é assassinar, obedecer é assassinar, aqui estou a me masturbar, sexo se fala, Avila Sávila, Araçatuba SP, cu desconhecido, alguns homens melhoram o mundo apenas deixando, Oscar Wilde. E aí tem dois quadrados, assim, com duas imagens. Uma imagem de baixo é duas bocas se beijando assim, só mostra a parte da boca. Uma só parece a boca mesmo e o nariz, a outra só parece a boca. E aí dentro um quadradinho, e aí é tudo pontilhismo essa arte. E aí tem um desenho daqueles do Avelis, assim, do Walter Alves, né? Começa com uma espiralzinha, depois vira uma linha, vai seguindo, e vira de novo, faz um triângulo, vira de novo e termina numa seta. E aí tá dentro de um quadrado. Aí em cima desse tem uma imagem, assim, também dentro de um quadrado, uma menina com cabelos até o pescoço, os cabelos lisos. E aí no só dá pra ver o nariz e a boca dela. No olho dela tem uma outra desenho desse do Walter Alves. Aí começa com uma espiralzinha ali, né? Aí desce, vira, segue pra direita, sobe pra cima, sobe pra baixo, né? Sobe, vira pra direita de novo, desce na diagonal pra esquerda, vira pra direita, vira de novo, blá, blá, blá, vira de novo, termina na seta. E aí é um desenho, tipo uma pintura, assim, esse desenho, né? Tipo, parece que ela tá. Ela só tá dos ombros pra cima. Ela tem um ali, algo que parece uma gola branca e uma, como se ela estivesse usando uma roupa preta. E aí parece como se ela estivesse usando um terno, eu acho, né? Que ali da gola branca parece sair de uma gravata, mas aí não dá pra ver o resto do desenho. E aí tem um monte de, tipo, como se tivesse rabiscado com pincel, assim, fica aquelas manchas, assim, né, das pinturas, a pintura não fica toda por igual, né, fica várias, tudo manchado, assim, atrás da imagem, assim, tipo, saiu passando o pincel ali, né, pode ser que essa arte fosse colorida ou não, né, porque aqui tá preta e branca, né, mas pode ser que essa arte original seja colorida, né, e aí a próxima página. É, descalço em meu subconsciente, sobrevivo e cinzas, não, sobre vidro e cinzas, minha alma a vagar, em meu universo mental descalço, em meu subconsciente, ecoam meus lamentos, invento vultos falsos, noite gélida, sombria, sem um luar, ecos de um grito sem eco, sem vida, a noite a tudo consome, sombras invisíveis, o vazio engole o riso, o dia, entre as paredes, meu silêncio em vão. Imagino os transeuntes no passeio, falam alto, risos artificiais, afiam a faca da minha indiferença. Terão um fim essas vagas noites de ilusões. A escuridão a tudo consome, recolho migalhas de sono. Num abismo profundo a queda é certa. O universo ri, riso letal, no final, o nada, a porta aberta. Fabrício Alves, Belo Horizonte, Minas Gerais. E aí, esse texto vai até a metade da página, né? Bem curto também. Aí embaixo, assim, depois dele tem um punk meio caveira, meio cadavérico, bem maltrapilhão ali, né? Parece, né? Ou uma pessoa bem maltrapilho, né? Porque jogar um boneco assim maltrapilho, já penso que é um punk. Mas pode ser outra coisa, mas me lembra um punk, assim, né? E aí ele tá numa bike ali, bem também fudidona, assim, tá ligado? Com um bagageirozinho ali e tal. E aí umas rodas largas, assim, né, e tal. E aí ele tá muito, muito esfarrapado mesmo, assim, a camisa assim aparecendo, a cabeça dele parece de caveira ou careca, mas os olhos são pretos com bolinha, uma bolinha branca no meio, assim, né? A boca tá meio aberta. E aí ele tá segurando, tá, tem uma, não sei se tá preso nele ou se tá preso na bike, com uma bandeira assim, né? Tipo, com uma mastro assim, né? E aí com uma bandeira assim, só que essa bandeira é tipo um formato retangular, não é quadrada não. Formato retangular comprido assim, e aí no meio dela, ela é preta e branca, e aí no meio dela tá escrito Brutalize. Net Label, Net Label, acho que alguma coisa assim. Que é o que eu tô entendendo aqui. Próxima página é um desenho de uma pessoa, assim, né? Como se estivesse com as mãos no rosto, de camisa de manga comprida, branca, sem nada, assim, só toda branca. Ela tá com as duas mãos no rosto, só que na verdade ela não tem rosto. O rosto dela é um monte de rabisco, assim, tipo, rabiscos arredondados, assim, com um círculo, todo como se fosse tampando toda a cabeça, assim, da pessoa, assim. E aí embaixo, na camisa, assim, perto da cintura, assim, tá escrito ansiedade. E aí, para onde essas pessoas andam? Elas vão com tanta pressa. O tempo corre em seus relógios. Seus rostos mostram que precisam correr para chegar, mas chegar onde? Elas se esbarram, se batem, parecem não perceber mais as coisas. A única coisa necessária é caminhar rápido, o relógio está correndo. Em uma grande festa se para um pouco para correr de novo, esbarrar, não se olhar. Ansiedade. Porão, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Próxima página 00:45 HS, 0:45. Senhoras e senhores, não preciso grades e algemas, são para destruir. Leis, dogmas, não me servem. Horas ditadas, escolhidas não por mim, para quê? Hora de dormir, não antes de cuspir, numa e noutra, face burguesa e urinar no trono da realeza. Fabrício B, Neves Paulista, SP. E aí esse texto é com umas letras bem grandes, assim, ele é pequeno, né, essa poesia, né, esse escrito, bem grande, né, as letras são bem grandes, assim, pega a página toda, até embaixo, assim, aí no lado, só que no lado esquerdo. No lado direito tem um relógio, daqueles relógios antigos, assim, de... ele é redondo em cima, aí depois desce uma parte assim no meio dele, assim que fica aquele coisa que o pêndulo dele, né, que fica balançando ali embaixo ali, e é tipo isso, é um relógio antigo, daqueles grandes assim que fica em pé, encostado na parede assim, né, acho que a parte do meio dele é de madeira até o pé assim, né. E aí tem um, tipo, um pêndulo ali no meio ali, ele tá marcando ali 12 ou 9 horas ou meia-noite e 45, é isso mesmo, do escrito, tá marcando ali, meia-noite, o ponteiro menor tá no 12 e o maior tá no 9, é meia-noite e 45, 0:45, tanto faz. Próxima página. Coletivo, vamos pensar além do nosso umbigo, eliminando aos poucos o egocentrismo. Lembrar que nosso semelhante é amigo, sem tornar quem está no mesmo corre inimigo. Aqui não é disputa, estamos todos na mesma luta. Quero que minha alegria também seja tua, e que tu possa compartilhar comigo a tua dor, e vice-versa, vibrando sempre amor, sem pressa. É disso que a alma precisa, compreensão, acolhimento. O mundo já é cheio de sofrimento, então não desperdice seu tempo, querendo o mal, fazendo descaso. Honre este nosso espaço, é tudo nosso, que possamos ser a mão que ajuda, não o dedo que aponta, porque uma hora ou outra também chega à tua conta. Ninguém sabe mais, ninguém é mais, a gente só erra diferente, e o que importa mesmo para toda a gente é a oportunidade de aprender. Então quando eu erro, quero a chance de fazer o que estiver ao meu alcance, e quando for tua vez, que todos te enxerguem com limpidez. A existência do outro ao nosso lado é tão importante quanto a nossa, não estamos sós, juntos somos um. Vini Alves, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Aí pega quase toda a página esse escrito aí. E aí tem um retângulo no final da página com uma foto dos punks, assim, se eu não me engano, uns punks da Suécia ou algum punk da Europa, pelo menos pelo fenótipo deles, né? Mas eu acho que é da Suécia, essa imagem que eu me lembro. Inclusive essa foto me lembra alguns punks daqui de alguma determinada época. Mas não vem ao caso agora. Aí assim, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais ou menos uns 9 punks ali. Só dá pra ver uns pedacinhos assim. Aí o primeiro ali tá de casaco preto, um casaco normal, assim, que é um casaquinho normal, mas ele tá com os cabelos espetados. E aí tem uma camisa branca por baixo, com alguma arte ali que não dá pra ver o que que é. Ele tá com a mão assim, direita no ombro, assim, né? Dobrada assim pra frente, botando a mão no ombro. O segundo, assim, da esquerda pra direita, né? O segundo tá ali com um moicaninho bem pequenininho, preto assim. Aí só dá pra ver ele do ombro pra cima, ele tá de jaqueta preta. Aí o terceiro tá na frente da imagem, assim, é o que dá pra ver melhor, assim. O terceiro, o quarto e o quinto. O terceiro, ele tá com o cabelo espetadão mesmo, grandão, daqueles tipo que o pessoal usa muito na Europa, principalmente nos anos 80, né? Bem grandão, assim, bem esvoaçado, bem... tipo, não é de cones, é tipo espetado, mas bem espalhado, né? E aí ele tá meio que olhando pra esquerda, né? Pra direita. Igual o primeiro também tá olhando pra direita. E ele tá de jaco preto, todo arrebitado. E não tem patch nenhum. Tem alguns botões ali. E ele tem uma camisa de botão preta por debaixo do jaco, assim. Dá pra ver só os botãozinhos ali da camisa. E a golinha aberta, assim, perto do pescoço. Aí o segundo ali... poderia ser uma mina ali, né? Pelo aspecto, assim, né? Não sei. É, visual andrógeno, né? Bem andrógeno, assim, né? E aí tem um cabelo preto também, bem bagunçado, assim, um pouco caído no rosto, um pouco. E aí tá de jaco também. Mas aquela parte de fechar do jaco, assim, é tipo, todo de textura de tigre, assim, né? De tigre, assim, a parte de fechar da gola até a parte de fechar da frente, assim, uma camisa preta por baixo. Quinto, na frente, assim, é, tá, ele é mais gordinho e ele tá com um jaco preto com, no ombro, assim, ele tá meio de lado pra quem olha, assim, um pouco. E aí ele tem um patch do Dead Kennedys ali no braço direito. E aí ele tem um cabelo, tipo, curto na lateral, de outra cor, e em cima preto, assim, como se fosse um moicano, mas aí o moicano não tá armado, né? E fica meio caído, assim, por cima da cabeça, assim, né? Cobrindo um pouco a parte de cima da cabeça. Ele tá meio sorrindo ali, com os olhos meio pouco fechados, entreabertos, né? Digamos assim. E uma camisa xadrez de botão também por baixo do jaco ali, né? No jaco dele tem alguns fechos ali, tem uns botões, mas não tem rebite, aparentemente. E aí atrás dele tem um outro, assim, de cabelo espetado, parece que louro ou branco, né? Mas só dá pra ver um pouco da carinha, ele tá meio sorrindo ali, também com os olhos entreabertos. Aí do lado direito dele também, atrás dele também tem uma mina ali também, parece uma mina, né? É, com cabelo espetado também, mas bem esvoaçado, bem bagunçado, assim. E de camisa branca, um jaco preto também, que não dá pra ver muita coisa, só um pedaço da mão dela ali aparecendo, mas um outro cara ali de cabelo curto, que só dá pra ver o rosto, também meio sorrindo, todo mundo tá meio sorrindo, assim, só alguns mais sérios, outros mais, um sorrisinho meio de leve, assim, né? E aí, essa aí é a foto. Próxima página, retomar o corpo para si, é a arte de transformar em alguma coisa, viver e expor as falhas dessa lógica frágil, de uma suposta natureza construída pelo discurso, que nos separa das florestas, cria jaulas e manipula, destruir essas jaulas é uma arte a ser difundida, seja elas de metal, dos órgãos, da humanidade e as que chamam espírito, faça ruir, faça ruído, até o fim da última jaula. Amora Futista, Fuxicia, Jaraguá, SP. E aí, esse texto pega uma parte da página, e embaixo tem uma espécie de fadinha nua, assim, só os contorninhos, né? Com o cabelo espetado, né? Como se fosse uma fadinha punk, tipo a Sininho, né? Do coisa, mas sem roupa nenhuma. E só com o cabelo espetado, assim, né? E, tipo, de spikes, assim, né? Bem grandão também. E umas asinhas ali nas costas ali, tá de frente pra quem vê, pra quem lê. E aí do lado tem um símbolo ali da trans, né? Símbolo trans, aquelas setas e a cruzinha embaixo. E a mãozinha da luta no meio, assim, escrito Transpunks em cima. É arredondado em volta, assim, trans, punks, o E de igualdade, o A de anarquia, smash the system. Embaixo, assim, completando um arredondado em volta. E aí, próxima página. O silêncio perfeito, pensamentos para permitir morrer, velórios, valores que... Que tá escrito tá errado, né? Velores, mas é valores que contorcem em espirais de silêncio, profunda narrativa desolada, destituindo-me ao vazio que se expande, fragmento estela, acho que é isso, dissolver-se na quietude do vão, palavras e o último perecer, correr ao nada, afoga-se o sol, na presença da sombra, e agora teme-se o primeiro silêncio, ritmo mudo, moldura desabitada, esvai-se o calor, aborto o medo que fizeram de mim e seus significantes, o peso de um mundo desfeito, permito morrer e refazer. Henrique Cirei, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E aí esse escrito tem umas letras um pouco maior do que os anteriores, ele pega a página todo do lado esquerdo, e aí no lado direito, assim, bem no meio da página, assim, tem um sol ali, de pontilhismos, assim, é um círculo branco, né? Eu acho que é um sol, acredito que seja um sol, um círculo branco, e aí em volta desse círculo tem umas manchas pretas ali, né, circulando ele todo, e tipo no formato do sol mesmo, assim, né, mas só que em técnica de pontilhismo. E aí depois vai se espalhando em volta da arte, assim, né, e aí vai diminuindo os pontos, né, vai aumentando a distância entre os pontos, fazendo aquele efeito de degradê ali. E aí, próxima página. Não importa onde eu fui, Eu só estou onde me coloco, procurando por etiquetas ou rótulos. Por isso propago o que a propaganda esconde. Quando notar minha presença, já estarei longe. Onde? Desapareço. Me rebusco na terra que cresço, agradeço. Lavando a louça e conhecendo o preconceito racial desde o berço. Fervendo, borbulhando, a sétima efervescência das infâncias brincando, até rebeldia da adolescência, tendência te engana, o molotov nunca foi pop, nem pode, me poupo, dos rap fracos, sem letra e Photoshop premium, o século do ego e o carnaval de todo milênio eu tenho, ser melhor, compreender a escala harmônica. Engraçado seria eu preso no jornal e minha vida uma crônica, escrito por um humorista fraco. O velho erro conhecido repete, crítica social foda vindo do cartunista Laerte. Ler seus contos me interte, num dia de tédio, regado a neurose e remédio. Sem lástima, sem lágrimas, remangas as mangas e partiu passargada. Meu senso de direção diferencia fulanos e ágatas. São rimas e rimas e diversas batidas ácidas. Mas o que eu quero? Não me basta uma coroa, súbito império. Nas minhas contas, o que é de verdade acontece na rua. Tá ganhando um malandro que se recolhe as apostas. E se não me notas, sorte minha. Minhas canetas são agulhas. E versos são minhas linhas, tecidos de última linha, não me importa. Enquanto tiver gente sendo escravizada, estarei sua porta. A escuridão é tua vela. Neto, Gravataí, Rio Grande do Sul. Próxima página. Ah não, esse eu esqueci, na página anterior tinha uma vela ali, uma velazinha, só de contorno, um desenho de uma vela, né, acesa ali, meio bem grande ainda, mas já derretendo assim, né, em cima de um bagulhinho redondo ali, tipo um, não sei o que seria, um pratinho de cabeça para baixo assim, um pote, alguma coisa assim, ou um bagulho mesmo de botar vela, não sei como se chama, não é um castiçal, é um bagulhinho redondo ali. Próxima página, boca de cemitério, na palma e na manhã em jejum, escolha suas formas de morrer, esperando somente uma morte violenta, bocado de boca de bosta arquejando, querendo que você se arraste e lamba os pés do vazio e as feridas dos seus deus. É só um espetáculo, um suspiro gratuito, falácia que dá certo, vida precoce, passagem turbulenta, sentindo o mal agora, o fim é o início do fim como um prelúdio, o cheiro do atraso eu já vejo de longe, o déjà vu do fracasso já tá formando, de longe o inimigo do fim, só faz rir, gambá profane, Natal, Rio Grande do Norte. Aí tem ali do lado esse escrito também, pegando quase a página toda, no lado esquerdo, e do lado direito tem uma bomba caindo ali, aquelas bombas, tipo a bomba mesmo, de aquela bomba atômica, né, aquele míssil, parece um míssil, né, ali caindo ali, só o contorninho dele mesmo, ele é tipo traçadinho, aí na bundinha dele assim tem duas asinhas, um pino ali, né, no bico dele tem aquela separação, né, do bico onde que fica a ogiva, né, e é escrito na palma 10-3. E aí no finalzinho da página tem um quadradinho, um retângulo ali, escrito PS, esforços quase sempre inúteis, o cansaço, a repetição, nada que o nada faça sentido. É um quadrado branco esse escrito. Aí próxima página, enquanto vocês não aceitarem todas as suas merdas, não vão entender todos os seus gozos, ranhos, nojos, valorizar toda a comida que vira adubo e volta para a terra para nascer de novo. E essa aí é um escritozinho na parte de cima, tem umas estrelinhas ali, umas 7-8 estrelinhas ali em posições variadas assim do lado desse escrito. Embaixo desse escrito tem um desenho, que é um círculo ali, que ao mesmo tempo parece uma roda de bicicleta, parece... parece uma roda de bicicleta ali, um aro ali, alguma coisa assim. E aí tem um monte de triângulos ali, zigue-zagueando assim, né? Em forma, não sei como se chamaria isso. Uma espécie de estrela, né? São várias estrelas, uma dentro da outra. Agora entendi, acho que é isso. Várias estrelas, uma dentro da outra, dentro desse aro. desse círculo, né? Que parece um pneu, que parece um aro de bicicleta, sem a roda ou com a roda, não sei, algo assim. E aí tem um punk ali bem no meio, assim, mas os riscos das estrelas meio que passam por cima dele, se mistura com ele, assim. Essa pessoa punk, né? De moicano ali, um moicano assim que pega só um lado, assim. Não sei se é a ideia que ele pega só um lado da cabeça ou é que, né, a pessoa não conseguiu fazer uma perspectiva legal, mas ficou da hora, a arte tá da hora. Mas assim, né, aí parece que ele tá, você tá vendo ele de lado, assim, mas ele tá de frente. Mas aí, o moicano tá de lado, mas a pessoa tá olhando de frente, então pode ser que seja o cabelo só de um lado da cabeça, né? E aí o moicano pega de um lado de cabeça e na lateral também, né? E aí tem uma expansão também ali no meio da cabeça, ali no centro ali, né? Como se fosse um alvo ali, né? No meio da cabeça ali, né? Um símbolo, uma estrela do caos ali. E aí esse punk, essa pessoa punk ali tem uma orelha ali, né, com uns brinquinhos ali, uns piercings, sei lá, na boca, uma boca um pouco grande, com um piercingzinho no lábio inferior, no lado direito, tem um olhinho na testa ali, aberto, meio com uns tracinhos em volta, assim, como se tivesse, né, piscando, sei lá, ou iluminado, né, aí os olhinhos também são abertos, são uns contorninhos, e aí tem uma espécie, em cima do nariz tem uma espécie tipo de band-aid, ou esparadrapo ali, né. E aí tem uns piercingzinhos na sobrancelha também, no lado direito. No pescoço tem uma coleira de spikes. E só tá do pescoço pra cima. Tem mais uns riscos ali, né? Tá escrito, pá, agora dá pra ver. Tem mais uns riscos ali, tá escrito punk do lado esquerdo, assim. Circulando, meio que contornando a cabeça, assim, né? Do moicano descendo punk, o P descendo punk, em volta até o K, até chegar no pescoço o K. E aí tá escrito ali, Nênio, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E aí embaixo desse círculo tem mais o restante da escrita, que é todos os prazeres físicos, sensações e desfrutes, todas as dores e sangues, tudo que está sempre em toda parte, tudo que sou eu e você. E aí mais umas estrelinhas ali, umas 4, 7 estrelinhas ali também em ordens aleatórias. Aí, próxima página. A única porta de saída desse mundo de merda só nos leva de volta para o início da fila. Da fila pela espera do fracasso e da frustração. No meio desse círculo social vicioso, nos resta o requinte do deboche, da descrença, da heresia, do escracho e do desajuste para o mínimo valer a pena estar no meio desses seres vazios, fazendo sentido nenhum das conveniências dos natimortos que zelam pela vida deprimente que levam. Viva e experimente tudo aquilo que você deseja, enquanto pisca os olhos, porque lá na frente a morte e o nada é a única certeza que nos aguarda. Calango, Fortaleza, Ceará. E aí esse escrito pega a metade, mais da metade da página, e aí no final tem um retângulo ali, com um quadrado, é um retângulo todo preto. E aí tem um outro retângulo, esse é o retângulo, né, na horizontal, e dentro, no lado esquerdo, tem um retângulo na vertical. Depois tem uma seta no meio do retângulo, apontando para baixo, uma seta branca. E aí depois tem um bonequinho correndo na direção da seta e do retângulo. Um bonequinho todo branco, cabeça com, assim, um boneco, só a silhueta do boneco. Um boneco daqueles tipo que o pessoal faz quando tá jogando a suástica na lixeira, né? Que é um bonequinho todo quadradinho, assim, com a cabecinha redonda. Próxima página. Sensibilidade afiada, cortante como navalha, ternura e companheirismo, levantam barricadas e transpõem abismos. Você tá mais pra emo que punk, rompendo imagens e idealizações, aprendendo a ser violente, na defesa da ternura e da sensibilidade, do pequeno gesto, ato e ser, que afiado fura, rasga fundo, abre seu caminho, sem barulho só percebe os mais atentes, rompe e transforma. Revolta, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E aí isso que pega um pouco mais da metade da página, tem umas letras bem grandes, ele é curtinho, né? E tem umas letras bem grandes. E tem um desenho de uma navalha ali, de aquelas navalhas que o pessoal usava, usa, usava ou usa, né? pra fazer, eu nunca usei uma dessas, acho que nem nunca peguei uma dessa na mão, já vi por aí, mas não sei, as navalhas de fazer barba, né, ela tá meio dobrada ali, tem um brilhinho saindo da lâmina assim, aí ela é cinza, cinza escuro, contornos preto e um cinza clarinho na parte da lâmina ali. É... aí próxima página, é a tormenta. Venta muito, venta, a tormenta vem lenta, pelos mapas intensa, leva tudo e inventa, de lavar esse mundo, treme prédios e mãos, e as pernas tão bambas, a mente bem tensa, tormenta e aumenta, árvores de papel, um inferno no céu, logo a terra um limbo. Pola, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E aí, esse escrito também tem umas letras bem grandes, pretas, assim, bem, tipo, no negrito, né, que... E aí, é, tem umas nuvenzinhas de chuva ali no final da página, folha, né, dessa página. Umas nuvenzinhas cinza, assim, com os três raios ali, várias gotas de chuvas pretas, assim. E aí, do lado, tem um rosto ali, que é com um olho, assim, só com... É um rosto de lado, lembra aquelas estátuas da Ilha de Páscoa, como é que é, Moai, né, Moai, acho que é isso, não lembro agora o nome, acho que é isso, Moai, parece isso, aqueles Moai, só que de lado, assim, com um olho bem grandão, ele todo preto, só a silhueta preta, com a boquinha aberta, assim, e aí tem com o olho saindo umas lágrimas, assim, né, só que as lágrimas parecem como se fosse chuva, né, e aí embaixo tem um bonequinho, assim, tipo, que não dá pra identificar muito com a forma dele, assim, mas é um bonequinho segurando um guarda-chuva embaixo do olho, assim, com as lágrimas caindo. E várias pintinhas, assim, dentro do Moai, assim, como se fossem as estrelas, assim. Da horinha essa arte. E aí, a penúltima página é um escrito meu, né? Aí, só pra falar um pouquinho aí, né, desse aí, já que é meu, né? Esse escrito aí eu fiz, na época eu tava ali, na época que o Espolalota pediu pra me mandar aí pro Bruzinho, aí eu tava lendo um livro de prosas do Cruz e Souza. E aí, né, ele tem uns contos lá, umas prosas lá, né, umas poesias muito loucas, assim, né, das histórias narrativas lá da época dele lá, né. E aí eles têm muita coisa notivaga, assim, né, muita coisa da noite, assim, de seres da noite, né. Mas também tem aquelas narrativas de mares, florestas, né, que é uma época que naquela época essas coisas ainda eram abundantes, né. E aí eu me baseei nesse coisa que eu escrevi em um dele lá, é uma narrativa assim, apesar de ser meio, não curti muito essa, apesar de eu curtir pra caralho os trampos dele, né, os escritos dele, essa eu inverti os processos, me baseei nela, não só fiz, tipo uma releitura, né, mas dentro do meu rolê, da minha realidade, né, tá ligado, eu me baseei na minha realidade, pensando no que ele falou, né, lá, né. Talvez alguns trechos eu tenha replicado, assim, que foi que eu gostei, né? E aí é tipo uma historinha, né, dele falando assim, uma narrativa dele indo dele ou um outro personagem lá qualquer num bagulho de carnaval, né? E aí a pessoa que tá lá, né, naquele meio lá, nunca tinha entrado naquilo, aí fica horrorizada com as coisas que acontecem lá, orgias e tal, né? E aí, né, rola talvez uma reprodução de racismo, né? Que ele era negro, né, e tal, mas apesar de ele ser de família de elite, né, e tal, porque ele era filho de pessoas escravizadas, né, e foi criado por pessoas brancas, que os pais deles morreram, né, quando ele ainda era criança, e ele nasceu livre, né, e aí ele foi criado por essas pessoas, então teve toda a melhor educação e tal, então isso influenciou muito, né, pra ele ser poeta e tal, tal, tal, mas ainda assim era uma pessoa negra, numa época, né, pesadíssima pra isso, né, e ele sofreu muito racismo, várias coisas e tal, mas ele reproduzia alguns comportamentos de elite, né, e tal, eu vejo um pouco disso nesse texto, né, como ele se refere às pessoas ali no carnaval, né, com um certo preconceito ali, né, de pessoas pobres, né, ali, né, fazendo aquelas coisas lá, e aí ele coloca, fica horrorizado, vai falando daquelas coisas, então eu inverti a ideia aí, eu fiz como se fosse um rolê meu, assim, eu num rolê, numa festa de... me deparando com uma festa, em vez de deparar com um bloco de carnaval ou uma coisa assim do tipo, me deparando com uma festa de burguês, né, de pessoas de elite, assim, né, e eu ficar horrorizado com aquilo, né, então eu inverti os papéis aí, então vamos só pra se ligar na ideia, assim, né, porque, né, quando eu mandei isso pra ele, eu não expliquei nada disso pra ele, eu só mandei isso que eu escrevi, era uma coisa que eu tinha acabado de escrever, né, baseado nisso aí que eu falei, e aí eu mandei pra ele e eu gostei bastante, até pensei em usar em outras coisas aí, talvez alguma HQzinha, né, então, ou ampliar pra virar um contozinho, Mas é mais ou menos essa a ideia. Aí vamos lá, o nome é Asco e Tédio. Aí, risos tolos, escancaramentos de bocas estúpidas, num festim de uma noite nevoenta, massas de nuvens escuras tumultuam os céus, sob múltiplas conformações grandiosas, um tédio enorme espreguiça atordoa no ar, sem força, letárgico. Por uma rua prolongada e clara, uma turba em festa, impondo suas vozes, corpos, música infecta e cansativa, diferentes aspectos de normalidade, graus de imbecil, demência, modernidade de ignorância, amassados numa embriaguez lucrativa, virtudes imundas canalizadas em bocas, sensação deplorável, abuso, presunção derradeira, nudez adestrada, cegas normas éticas, instinto com excesso de pudor, moral hedionda, risadas idiotas através da hora eclíptica, troféis em meio a um círculo boçal, desprezível bando embasbacados, dançam alucinadamente, uma em convulsão no aniquilamento do mundo, vestimentas snobs, em vertigens e vertigens, caretas cínicas, hipócrita bebedeira, fétido ambiente higienizado, desconcentrados, desencontrados sentimentos, que emoções opostas, vagos pressentimentos, a verdade é que eu para ali fora para envenenar-me de asco e tédio, desse tédio e desse asco talvez arrancar alguma curiosa sensação. Turba normativa, formas humanas que atrozmente se convulsionam, turba vil, vesga, atordoada, tonta de rumor, gritos futebolescos, ordenados e delirantes, sentia como que pendia de um cadafalso, acorrentade a um asco mortal, os horizontes enublados, as árvores, as pedras da rua, as paredes dos edifícios, a multidão que burburinhava, ironia, ironia, festim de pompa. Tudo me parecia estar possuído do mesmo asco, sensações que volteavam, ondulavam em torno da minha cabeça. Asco que era para mim como se eu me sentisse coberto de lesmas, lesmas fazendo pasto no meu corpo, lesmas entrando pelos meus ouvidos, lesmas entrando pelos olhos, lesmas entrando pelas narinas, pela boca asquerosamente entrando milesmas. Sob a noite, sob a lua selvagem, cercado por nuvens escuras, me esgueirei por becos, rumo ao subterrâneo de onde vim. Borges Caxias, Duque de Caxias RJ. E aí esse, como é grandinho esse daí, ele dividiu em duas partes na página, né? Começa uma parte no lado esquerdo e termina no lado direito. E aí no lado direito tem um desenho que eu mandei pra ele, que é de uma punk que eu fiz assim há muitos anos, né? Aí eu mandei, acho que eu mandei vários desenhos pra ele escolher qualquer um pra botar aí no zinho. E aí essa é uma punk de moicano e dreads, assim, o dread só na parte de trás, ela tá de frente pra quem lê, né? E aí ela tem dois costeletas grandes, assim, né? Tipo, do lado, assim, né? Na lateral, o cabelo dela tá raspado de moicano, né? Nas laterais tá por crescer, assim, né? E ela tem uma boca bem grande, uns olhos pequenos, assim, meio puxadinhos. E aí tem uma coleira ali de rebite com uma argolinha, uma tatuagem de um coração com morcego no peito, umas cerejinhas ali no peito também, uma camisetinha, uma parte do sutiã aparecendo assim, tem umas tatuagens no braço ali, um M, umas outras tatuagens no braço, de um braço direito, a mão do braço direito tá levantada, tem uma tatuagem ali na mão que não dá para identificar muito o que é agora. E aí tem uma correntinha ali no braço, e aí o braço esquerdo tá abaixado, seguindo na lateral do corpo, assim, ela usa uma mini saia bem curtinha, com cinto de rebite, uma pochetezinha no lado direito, um morceguinho tatuado na barriga, né, tem um patch da banda Catástrofe Alui na camisetinha dela. Ela tem um patch na mini saia também, branco ali, sem nada. Umas tatuagens na perna ali que não dá pra ver. Ela só dá pra ver ela da coxa pra cima. E as tatuagens nas duas coxas dela tem tatuagens, né? Um espartilho, eu acho. Parece, né? Acho que uma das tatuagens parece uma coruja. E aí no lado direito, no braço do lado esquerdo, tem um, no antebraço tem uma tatuagem de Black Order, como se fosse uma faixinha em volta do braço assim, mas uma outra tatuagem ali que não dá pra identificar, e a mão tá esticada assim. E aí esse desenho aí foi inspirado numa amiga minha, né, que eu não vejo há alguns anos, assim, na época, assim, uma punk amiga minha. E aí vamos pra... Essa foi a penúltima página e agora vamos pra última página pra encerrar o zine e esse programa, né? Que já também tá bem longo, foi vários zines, eu pensei que ia ser por zines não ser muito grandes, eu pensei que ia ser mais rápido, né? E aí, mas acabou sendo grande, como todos, né? Mas tá bom, tá massa, tá maneiro. Quem aguentar, ouve tudo. Quem não aguentar, depois procura aí que nós compartilhe o áudio pra ouvir. Ideal é a galera fortalecer a rádio, ouvir na rádio aí, né? Mas conforme eu for subindo os áudios aí, quem tiver interesse, só perguntar que eu compartilho. E aí, vamos lá, última página. É o mesmo esquema das outras coisas, termina a última página com os arames farpados dando o contorno da página. E aí logo em cima tem um desenho de um punk, assim, tampando os ouvidos. Ele tem um cabelo espetado bem grandão, assim, todo espalhado, assim, né? Um cabelo grandão de leque, assim, né? Mas na cabeça toda, né? Espalhado, assim. Eu não sei como é o nome desse corte aí, né? Desse cabelo aí, né? É bem grandão, assim, estilo das galera da Europa lá, aquelas bandas Black Uniforms e tal, assim, meio nesse estilo. Ele tá com os dois dedos assim, com as duas mãos, com os dedos nos ouvidos, tampando, e os olhos dele tá com dois, com um X assim, tipo, como se fosse tampado, né, com uns esparadrapos assim, né, e aí também a boca dele ali parece que tá, ele tá com a boca fechada, parece que ele tem um piercing no nariz. A testa dele tá bem enrugada assim, né? E aí só dá pra ver ele dos cotovelos pra cima. Não, assim, que dos braços tá levantando os cotovelos, né? Aí tá de jaco preto, rebitado ali, né? Mas bem escuro assim. Uns braceletes rebite no braço direito. E no braço esquerdo não tem bracelete nenhum. Só dá pra ver ele o fecho do jaco aberto. E aí uma correntinha no pescoço. E aí embaixo tem um escrito. Que deve ser a parte finalizando do zine, deve ser não, dedicado como sempre à galera que enviou seus poemas raivosos para esse zine que segue fazendo apologia à leitura e à escrita marginal. Não queremos fama, mas sentimos fome de saber. Em memória de todos que se foram esse ano por conta das enchentes e também de Decadência G, agitador anarcopunk argentino, escritor e editor de fanzines como Decadência Humana, zine ao qual conheci em minha visita por lá. Esta edição é dedicada em benefício das ocupações anarquistas alagadas durante a enchente, portanto, se puderem, apoie diretamente ou comprando e distribuindo com renda destinada a elas. Mais info em cosmopunks@raizap.net. E aí tem ali as dedicações ali, dedicado a Jiboia, Caliça, Pandemia, Mil Povos, né, Ocupas. Aí tem um simulzinho squat ali, apoio Farm, é um dentro de um quadrado preto, né, FAF, um A na bola, um A da anarquia, né, sem a bola, na verdade, só o A, assim, mas aquele A cruzadinho, né, e ponto R.M, Farm, FARM. Feito com LibreOffice, The Document Foundation. LibreOffice é um, tipo, uma versão de software livre, né, para Linux e outros, né, deve para Windows também e tal, né? Seria uma versão de software livre para o Microsoft, né? Office, né? Esse é o LibreOffice, é muito bom. Eu recomendo para quem nunca usou e prefiro mil vezes mais do que o Office. E é de graça também. E pode ser, galera, quem tiver interesse pode contribuir também para melhorias e para ferramentas próprias, né? É bem da hora. E aí, feito com o LibreOffice e Big Linux, que é o sistema operacional que o Polalota usa atualmente, né? Nas últimas conversas que eu tive. No último zine ele tava usando um Ubuntu, né? Agora ele tá usando o Big Linux. Big Linux é um sistema operacional ou distro, né? Que acho que dá quase na mesma, né? Tem uns termos técnicos diferenciados aí, né? O Big Linux é brasileiro, né? Daqui das terras dominadas pelo Estado brasileiro, né? E aí eu achei da hora, eu pretendo experimentar mais pra frente. Tô pra montar um outro computador e aí pra fazer uns experimentos aí, pra fazer um estúdiozinho de som aqui também, né? E aí eu vou instalar esse Big Linux aí pra experimentar, eu acho que vai ser interessante. E aí se eu gostar, eu saio do Ubuntu, porque aí fica até melhor, porque o suporte é daqui do Brasil mesmo, né, cara? Esses bagulho da gringa é foda, ter que ficar lendo inglês, falando com gente em inglês e tal, e eu não tenho muita paciência não. Se fosse em espanhol seria da hora, mas inglês fóbico, tá, eu sou bastante, né, apesar de consumir muita coisa, infelizmente, né, em inglês. Então, mas aí tá lá, é isso aí tá lá, Big Linux, e em cima tem um pinguinzinho que as galera de software livre usa, que eu não sei qual é, ele tem uma ligação, acho, com Linux, né, eu acho, e tal, não sei, mas por aí. E aí o símbolo lá também, de novo, que tinha nos outros zines que eu descrevi, que é um retângulo com um logozinho, né, do zine, do blog Alvorada do Nada, né, que é um gatinho com um ar na bola, aí o Alvorada do Nada ali por cima de uma coisa que parece um cérebro, e um planeta Terra ali, uma silhuetazinha ali dos continentes ali e tal. E Alvorada do Nada, edicione.noblogs.org. Criação se defende compartilhando, ó. Compartilhando lá. Então esse aí foi o 18º programa aí com os zines Mostra Insurgente, Cosmopunks 2 e 3 para completar do programa passado que faltou, né, que eu ia falar sobre eles no programa passado, mas ficou muito longo. E aí eu lancei aí pra esse programa também, que mesmo assim ainda ficou grande pra caralho também, mas valeu. E aí foi esse, aí eu vou botar mais uns sons aí, acabou, valeu. Bom, voltando aqui, né, vamos falar agora do Cosmopunks 2 e 3. O 2 já não tem, acho, praticamente ninguém, né, ou ninguém da primeira edição, se eu não me engano. Já não era mais a galera do compilado sonoro, né, e tal. Já evoluiu. E esse eu tinha feito também, tive a ideia de fazer em benefício, né, da galera, essa galera, e continua sendo, né, essa galera continuar fazendo cópia e vender eles, dá para doar para Ação Antifascista Contra a Fome, Ação Antifascista Social Contra a Fome, aqui de Porto Alegre, que toda segunda-feira doa rango para os moradores de rua, né? E roupa também, junto com o coletivo do Espaço, né? Que é um espaço anarquista de Porto Alegre também. E é isso, tem um montaréu de poemas, galera de vários lugares do Brasil, de Porto Alegre também, aqui da região sul, da região metropolitana de Porto Alegre, e partes do Brasil, né, norte, nordeste, sei lá, não lembro direito, não tô com ele aqui em mãos. E o terceiro também fiz a benefício das quatro ocupações que estavam com problemas com enchente, né, que foi onde aqui antigamente era o Bosque Ibirapijuca, que agora é aldeia dos mil povos, Casa de Boia, que agora foi desalojada faz pouco tempo, Casa Ocupa de Boia, Ocupa Caliça, que são tipo co-irmãs, né, as ocupações, e a Ocupa Pandemia, né, que ocuparam na época da pandemia. Daí a ideia era também a mesma coisa, a galera fazer cópias e revender isso, se quisesse, e também doar, né, para essas ocupas. Não sei se aconteceu, né, mas é a ideia, ainda está ali a ideia, se alguém quiser copiar o 1, o 2, o 3 e doar para as ocupas, né, e para o Ação Antifascista, ainda está lá, né. Continua ali também, tem um Pix ali, quem quiser ajudar. E o que mais tem para falar desse? E esse também, esse eu acho que teve mais gente do Rio Grande do Sul também. Se eu não me engano, mas tem bastante, muito mais gente do Rio Grande do Sul do que os anteriores. A galera de São Paulo também. Bastante diversidade também, né, dentro da cultura punk. Galera do hip hop, galera do metal. Variado, né? Góticos também, acho que tem um mano gótico também que tá no, acho que no 2 também, no 3. E Não sei mais o que falar, deixa eu ver. Já tá na época mais ou menos de eu fazer, porque eu imaginei fazer o 4, né? Mas eu acho que não sei se esse ano vai sair algum, vai sair o quarto número, né? Talvez. Talvez eu comece a fazer fim de ano pro ano que vem. Mas eu tô fazendo outros materiais, né? Que eu faço mais, são mais pessoais, que é o Mortanto. Acho que nós falamos do Mortanto 0 e do Mortanto 1, né? Na última vez que eu. Então, vamos falar do. Eu estou fazendo o Mortanto 2. Esse seria o terceiro número, né? Que eu comecei do zero. E outros tantos fanzines aí que eu estou fanzinando aí secretamente. E é isso aí, galera. Zine-se. E a frase que eu falei, né, na última gig lá, que eu tava organizando, o gig entre compas, parte 2, é: com união somos potência extrema. We are. Bandas que rolaram no programa: Solução Mortal, Napalm Rage, Fear of God, IML, Atentado Violento, Consciência e Atitude e Battle of Disarm.